Você está ouvindo Alguma Coisa Cast, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Febrini, e aqueles que dançavam eram julgados loucos por aqueles que não ouviam a música. Olha aí! Começou profundo, viu? Até parece que o cast vai ser sério assim. É. Ué, é cast sobre escritor, né? Mais um, pô, esse assunto de novo, tá batido. Caralho, chega. Quem falou isso? Foi o Tolkien também? Não. Aqui é o Marcelo Vulgo Branco e o Titãs é o nosso Metallica. Olha aí, cara. Ai, meu Deus. Começando. É esse que vai ser o nível do podcast, verdade. Vai ser esse. Depois de... cadê o menino hater meio lá? Já preparou a mão, né? Depois de um cast aí sobre homossexualidade, né, mano? O cara vem e mete uma dessa e fudeu. Quer afundar o cast de vez, né? Bom, aqui é a Grok, e não falando mal do Bob Seger, tudo vai seguir bem. Bob Seger, ele é do sertanejo brasileiro, importante também pro rock. Aqui é o Ariel aí. Polícia para quem precisa! Polícia para quem precisa de polícia! Nossa, como o Ariel tá radical hoje. Você vê, o cara volta da Holanda e já sai fumando maconha na rua, desgraça. Aí começa a brigar com a polícia. Quer ficar deportado, não sabe por quê. Ai, que menino revolucionário, né? Muito bem, senhoras e senhores. Estamos aqui hoje para trocar uma ideia sobre rock nacional, né? A gente já teve a primeira parte aí, vai ter link no post. A gente falando mais dos rocks clássicos. E agora a gente vai pegar aí década de 80, 90, anos 2000 para cá, né? Falar do... A gente vai falar sobre rock satânico agora. Ainda. Não, a gente tá nos 2010. A gente vai falar dos anos 80, 90 e depois ladeira abaixo, né? Não seja malvado. Tem coisa... 80, 90 e NX0. Restart, tem restart também, não esquece. Restart, ele tem uma parte só pra ele. É. Muito bem, mas a gente vai trocar essa ideia marota aí só depois dos... Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cast. Recadinhos. Ronaldo. Ronaldinho. Aê, galera! Eu não tenho entrada, só vou dar um gritinho. Chegamos a mais uma leitura de recadinhos da galera. Adoro. Tudo bem, Grok? Adoro. Adoro ler. Nossa, eu gosto muito de fazer recadinhos. Vou encher a vírgula das pessoas. Hoje eu tive que chamar aqui a Grok aqui, porque muita gente falando dela, do cast aí. Ai, meu Deus. Maluco, a Grok tava com um cagaço desse programa aí. Mano, eu tava. Aqui, ó, off-stage, assim, né, nos bastidores, atrás da cortina. Mano, eu tava quase pedindo pro Febrinho cancelar esse episódio, né? Falei, não. A força do cagaço, né, cara, é maior. Tava, nossa, caraca. Tava, nossa. Né, vou começar lendo o e-mail, né, de um ouvinte polêmico. Eu vou ler o e-mail aqui do Mancha Negra. O Henrique Santos. Mancha Negra, já era. É, depois, cara. Esse apelido vai ficar pra sempre. Te zoei muito nesse cast. Eu acho que eu zoei ele no cast, né? De homossexuais. Eu acho que... Putz, então, ele é de Cotia, São Paulo, e ele tem, segundo ele, 24 anos. Meu amor. Isso, ele fala que tem 24 anos, meu amor. É, começando com piada homofóbica. Zoeira, né? Tô brincando. Tô zoando. Então, ele fala aqui, ó. Olha, eu não... Ah, cara, eu já comecei. Eu não associei. A voz do pessoal. Pega logo a Grok, né, cara? Sendo Grok aí. No... Cara! Quem vê pensa que eu sou boa em gramática, sem porra nenhuma, eu só sou aqui. eu não associo a voz à pessoa, mas eu concordo plenamente depois daquele e-mail do Metallica, vai... eu não entendi, mas concordo plenamente com o quê? Não, sei lá, vai lendo. Tá, é. Depois daquele e-mail do Metallica, vai lá saber o que virá, kkkkk. Meu cartão de visita, a moda trollagem fazendo história. É, okay. Eu não entendi nada, mas beleza. Eu também não, e eu tô lendo certinho. Eu não entendi com quem que ele concorda, a voz de quem, ao que ele associou. Eu... É, tipo, o e-mail dele tá maneiro, eu já li aqui e tal, antes de gravar. Mas eu li errado. São aí, tamo... Não, são aí. Outface, mano. Esquece essa parte, agora começa. Acho que agora ele vai tirar o irmão dele de 4 anos do teclado e vai fazer. Vamos deixar aqui mensagem pros nossos filhos pra eles perguntarem, posso ser cósmico? Que brisa. Então bora, ó. Galera, adorei o cast. Obrigada. É muito bom ver formadores de opinião. Gente, nós somos formadores de opinião. Ai. É, olha aí, tão fraco, mas é verdade. É verdade. É verdade. É muito bom ver formadores de opinião se propondo a falar abertamente sobre polêmicas em geral. Parabéns de novo. Estendendo a discussão, quero ressaltar uma peculiaridade do discurso do nosso tão querido Malafaia, pois vejo muitos aderindo a essa falácia, evangélicos ou não, só para se atribuir o direito de se manter homofóbicos. É difícil. Uhum. Essa pérola, né? Aí ele cita aqui. Meu amigo, opinião não é homofobia, é um direito. Fecha aspas. Ele está certo sobre isso. A livre expressão é um direito. O problema é que expressar a opinião é isso aqui. Aí ele abre aspas. Olha, quando eu vejo um viado muito afeminado chamando atenção, eu não acho legal. Sinto vergonha alheia. Desculpa quem se ofender. Não é minha intenção te atacar, mas é algo que trago comigo. Fecha aspas. Outra coisa completamente diferente é você pregar um pensamento seu como a verdade definitiva a respeito de determinada matéria. Tipo quando ele fez com o Metallica, né? Desculpa! Cara, uma chaneira, porra. Cara, nunca ai, vai cara. Ter uma simpatia. Né? Mas eu acho você gente boa, mancha negra. Ei, tá parecendo gente boa. Falou mal do Malafaia. Falou mal do Malafaia, é gente boa. É o que é, outra coisa, né, é pregar um pensamento seu como a verdade definitiva a respeito de determinada matéria. Incentivar o ostracismo ou organizar passeatas para promover a não aceitação e refrear a conquista de direitos civis de um núcleo que nem deveria ter de estar lutando por eles, uhum. Uma vez que já os tem desde o momento em que veio ao mundo como um ser humano igual a você. Isso não é opinião, isso é discurso e pior. Acho que ele ia falar discurso de ódio, né? É, mas é. Ele continua. Vai... Ah, ele continua. Ah, é, desculpa. Isso é discurso e pior, ação de ódio. Ah, olha lá. E deve ser criminalizado sim, apesar dos esforços da bancada cristã na Câmara de impedir tanto a criminalização quanto o acesso a direitos pela população LGBT. Muito bem posto aí o e-mail dele, até então, porra. Sim, sim. Aí aqui ele continua. Quanto ao que o Febrini falou a respeito da pseudo-aceitação do Papa aos homossexuais... Não discordo em respeito de ser só uma estratégia para competir com os protestantes. Mas sobre aceitar e não poder casar, eu compreendo que isso vá contra os preceitos da religião. Eles se calçam na Bíblia e lá está escrito que o homem não deita com o homem. Interpretam isso como relação sexual e, por analogia, incluímos o casamento. Com minha visão de Estado laico, entendo que o Estado tem... Não é visão, é um... O Estado laico é um... Com a minha visão de Estado... É que não acontece na prática, né? Acho que isso que ele... Né? É, até é legal a gente explicar brevemente pra galera o que é, né, o Estado laico. Boa. É que, tipo, o Estado, ele não mexe na religião. E aí, portanto, a religião não mexe no Estado. Da forma mais simples possível. Estado é uma coisa, religião é outra. Exatamente. Tem país onde o Estado pode mexer na religião, na própria religião. E, consequentemente, a própria religião acaba mexendo no Estado. É, isso aconteceu pra caramba. É, quem que... Eu acho que era na França lá que tinha um cara que ele era chefe do exército, chefe da igreja e chefe do estado lá. O cara mandava nos três e blá blá blá, isso aí já, né? Em Roma então, também, durante muito tempo lá, o Papa mandava em tudo. O Papa mandava no mundo, né, pela verdade. Sim. Com a minha visão de Estado laico, entendo que o Estado tem que respeitar as particularidades. Tá escrito particularidade, mas eu vou, vou arrumar aqui. Respeitar as particularidades de cada culto sem distinção, salvo quando isso incluir prejudicialmente a intervenção na vida alheia. Uhum. Uma seita satânica qual... Quê? Nossa, o e-mail deu uma reviravolta agora, né? Uma seita satânica qualquer sequestrar uma virgem para sacrifício, por exemplo. Ah, ok. Sim, foi um exemplo bem... Sim, foi um exemplo, né? É que eu... Não é seita... Do nada. A gente tinha essa palavra, seita satânica, a gente ia falar, meu Deus, gente. Sim, é chocante. Aí ele continua. E nenhuma religião, qualquer que seja, ou associação de ateus, intervir nas decisões do Estado visando benefícios apenas para seus integrantes. E sobre essa premissa, não celebrar casamentos homoafetivos nessa ou naquela igreja não seria uma prática de repressão. Seria apenas os preceitos daquela religião. Casamento católico é meramente simbólico. Ele por si só não tem efeito jurídico nenhum. É mero opcional, compreendem? E claro, como já disse antes, isso é totalmente diferente de chegar e hostilizar homossexuais. Mas sintam-se livres para discordar. Isso é, me... é isso. Desculpa, eu inverti porque eu fiz isso. É isso. Me despeço e fico no aguardo do mais ACC desta edição. Presinto que também será muito interessante. Forte abraço a todos. É, eu só queria, muito bom, alguns pontos que ele colocou aqui. Eu só queria falar um negocinho que realmente, tipo, se a igreja católica ali não quiser realizar o casamento religioso dos caras, ela tem esse direito, porque... Direito, eu digo no sentido moral, assim, né? Porque onde começa, onde termina o meu direito, começa o seu. Você não pode obrigar a religião... A parada é aceitar, o que ele falou que é totalmente de sei lá, e um bando de religioso ir lá bater num homossexual. Mas eles podem falar, não, meu, aqui a gente não tem essa política e tal, e beleza. O negócio que tem que ser, que tem que aceitar é o Estado, cara. Porque eles são, perante a lei, eles são iguais a qualquer outra pessoa, no caso, toda a comunidade LGBT, né? Então, perante a lei, perante a religião é outra história, cada um tem sua visão aí, você não pode obrigar o cara a falar, não, sua igreja tem que casar ele ali com a bênção de Deus. Não, cara, a igreja não tem que fazer isso, isso é opção dela. Agora, perante a lei, pra mim é obrigação, já tinha que ter... Isso faz tempo, os caras se casarem como qualquer... Os caras, as meninas, enfim... É, como qualquer outra pessoa, né? Sim, é porque, tipo assim, imaginem a igreja como uma família. Então, dentro daquela família tem aquelas regras, né? Aquelas condutas. Então, por exemplo, na família da Grock, se a mãe da Grock falar assim, ó, não pode vir comer sem lavar a mão, ninguém vai comer sem lavar a mão, cara. Tem que lavar a mão pra comer. O que a mãe da Grock não pode fazer é chegar na minha casa e falar isso pra mim, entendeu? Porque aí eu vou falar, a casa é minha e se eu quiser comer com a mão cheia de bosta, eu como. A igreja, ela é uma família, né? Então, por exemplo, ela tem lá as condutas, as regras, etc, etc. Só que o que acontece muito no Brasil e no mundo é a igreja saindo da família dela e querendo se meter nas coisas dos outros, né? Sim. Por exemplo, casamento jurídico. Eles não querem casamento jurídico. Não tem nada a ver com a família deles. É. A família deles é da religião, da fé. Não tem nada a ver com a coisa jurídica, tá ligado? Exatamente. É muito triste isso. Muito legal o e-mail. É, né? Muito bom, não tem que estar acima da lei o bagulho, você não... mano, como ele falou aqui no meio, Estado laico, fica na sua... Você não quer ninguém casando na sua igreja, cara, de boa, mas você não pode impedir que a pessoa vá ao cartório e se case. Exato. Você não pode fazer isso, você não tem esse direito. Sim. E né? Não é nem aquele negócio, ah, não deve, não, você não pode. Não, você não pode. Você não pode fazer isso. Pô, obrigado demais pelo e-mail aí, Mancha Negra. Muito tamo bom. Junto. Valeu. Desculpa, eu te forcei um pouco a barra. Eu fiquei com mal. Hostilizou. Muito bem, agora eu vou ler aqui o e-mail da Roberta Loiacone, nossa querida Rô. Ela mandou um e-mail gigante aqui, mas eu vou dar uma resumida. É sério, gigante esse e-mail, cara. Nossa, puta cara. Que pariu. Ela começa assim: olá, meu povo. Meus parabéns por mais um cast sensacional. Foi um belo debate, algo bonito de se ver. Mesmo a galera quase matando o Febrini. Tava tendo pra ele. Tô quase um divórcio. Por mais que eu ache legal quando a pessoa abre sua mente e acaba acoplando a opinião de outra pessoa à sua, acho massa quando a pessoa defende a sua própria opinião com unhas e dentes, como vi nesse cast. Tiro meu chapéu para todos. Muito legal. Mas gostaria de destacar o Camargo Divo, que contribuiu demais para o conteúdo do cast, tanto com a opinião quanto com seus relatos. E a linda da Grok, que tava on fire, mano. Verdade, tivemos aí a participação do nosso patrão aí, Fernando Camargo, patrão mais colorido do ACC. Mandou bem pra caramba aí. Sério. Só pra dar, como é que fala? Só pra autorizar o cast, porque a gente ia fazer um cast de homossexualidade, sem homossexual a gente ia ficar tipo branco querendo falar de preconceito racial. Ficou maneiro. Ele foi validar, isso era a palavra, ele foi validar o cast. Sério, sou fã dessa guria, ela manda muito bem. Olha aí, Grok. Ai, Rô, para. Bom, vou expor o meu ponto de vista a respeito do assunto de forma breve, dividido em tópicos. Here we go. Aí ela mandou um monte de tópico, eu vou ler só um aqui, que é dar um... Não, foi tão breve. É. Leu da homossexualidade. Ela diz assim: homossexualidade não é uma opção. Mesmo o termo opção não ser usado de forma agressiva, né? Ou preconceituosa. Não seria o termo adequado. Pois não é algo que se escolhe, mas sim que se sente. Aquilo que é instintivo, concordando com o branco. Apenas a pessoa sabe o que está sentindo, apenas a pessoa sabe o que quer, mas na maior parte das vezes se esconde por medo do preconceito, né? Isso acontece muito mesmo. Com medo do preconceito de ser a próxima vítima da violência que tanto presenciamos. Isso é verdade. E, cara, a gente até falou lá, é que no meio do debate as informações se perdem e tal. Uhum. Mas aí a gente começou a falar da parada de sentir, dos meios externos, né? Uhum. Eu falei muito que, pô, o meio externo pode influenciar na pessoa, não sei o quê. Uhum. Até deu exemplo da pessoa lá que vê uma pessoa morrendo na frente e ela muda, né? Uhum. Totalmente tal. E tem um estudo muito interessante, eu tava lendo na internet, eu não vou lembrar agora o nome da mulher, se eu lembrar e de pôr no post aí, eu deixo o link. A mulher tá fazendo um estudo nas cidades brasileiras, principalmente do interior e tal, assim, mais afastadas, aonde o que está acontecendo? Muitos lugares, por questões demográficas, porque tem muita mulher e pouco homem, as mulheres estão começando a ter esses relacionamentos afetivos, cara. Entre elas mesmas. Interessante, cara, interessante. E outra coisa são as mulheres de idade. A mulher que passa dos 40, ela já começa a ser preterida pelos homens, né? Que o homem quer a novinha e aquelas coisas. E tem cidade aí do interior que tem muita mulher... E muita mulher acima dos 40 solteira. Então elas estão começando a criar esse relacionamento afetivo, homossexual, entre elas também, cara. Eu achei interessante pra caralho, mano. É muito louco. Tem um... Eu acho muito legal. Uma vez numa aula minha de psicologia, um professor meu tava falando que... o que mais choca, o que mais se fala, quando fala de homossexualismo, a gente já pensa homem com homem, né? Porque, sei lá, não sei, é mais chocante para algumas pessoas, sei lá. Mas ele tava contando que pra mulher homossexual, não é... Como é que eu vou falar de uma forma que não fique estranha? Que ele fala que, tipo assim, a mulher, ela... Como a sexualidade fosse uma régua. No zero você é hétero, 100% hétero, e no 100 você é 100% homo. Uhum. E aí, no meio dessa régua, meu, você pode estar em qualquer lugar, assim. Uhum. Né? Do 0 a 100, você pode ir. O 50 exato ali é bi, sei lá, enfim. Sim. E aí, ele tava falando que pra mulher é muito provável, assim, dela sentir atração por outra mulher. Mesmo que ela não pense em ter um relacionamento ou uma relação sexual e tal, a mulher, ela sempre foi muito próxima. Por exemplo, amigas, aí ele, meu professor falando, né? Uhum. Amigas andam sempre de mão dada, mulher se abraça muito, exato, vê muito a outra sem roupa e esse tipo de coisa. Então, o afeto ali carnal, digamos assim, né? A mulher é muito mais próxima. O homem, a amizade masculina, ela não é tão assim. Você não abraça tanto o seu amigo, vocês não andam de mão dadas. É difícil vocês verem o outro nu, né, trocando de roupa, tá? Pra mulher, meu, é super comum. Tipo, ai, nossa, olha, com silicone, aperta minha teta. Tipo, eu gosto de até trazer exemplos, assim, pra galera entender, né? Uhum. Tipo, esse bagulho que a Glock tá falando, é tipo assim, o homem, ele tem essa régua. Só que a régua do homem, sei lá, ela vai do 0 ao 10. E a mulher, a régua dela vai do 0 ao 500, tá ligado? Uhum. É muito mais ampla a relação entre homo e hétero da mulher do que o homem, que é muito mais simplista nesse caso, né? Sim, isso mesmo, aí você conseguiu falar. Aí, continuando aqui o e-mail da rua, eu pulei aqui umas 5 páginas. De qualquer forma, devemos respeito a héteros, homossexuais, bissexuais, etc. E já que a galera comenta sempre a respeito da Bíblia em assuntos assim, escreverei algo que aprendi desde criança. Deus ama todos seus filhos. Ele nos criou e nos ensinou o que é amor. Perante aos seus olhos, somos todos iguais. O amor é algo puro e, se for verdadeiro, não vai determinar gênero. Já vi muitos casais homossexuais que cultuam o amor, a felicidade, o carinho e a bondade. A galera deveria se preocupar com o caráter e não com a sexualidade. Essa porra ficou gigante, não ficou não, porque eu meti a tesoura, mas acho que disse tudo que eu queria dizer. Meus parabéns pelo cast, boa sorte nos próximos e prepara para os e-mails dos entes recalcados. Ai, valeu, bonita essa parte aí. Sim, é legal. É. Valeu, Rô, pelo seu e-mail. Aqui ela deixa um coração bundinho aqui no final. Coração bundinho sempre. O próximo e-mail que eu vou ler aqui também tem coração bundinha no final. Eu vou ler. Valeu, Ru. Valeu. Valeu, Ru. Nois. Tem uma foto com ela. Ela é super minha fã. Essa Grog não pode dar asa, viu, cara? Quem quiser tá lá no Insta. Pode curtir. Bom, o próximo e-mail é da Rafaela com PH Gonçalves Bueno. Fala, oi, pessoal, como estão? Muito bem, um pouco estressado com o trabalho, tá tudo bem. Fala mais perto. Então, aí ela aqui. Essa deve ser a quinta vez que reescrevo esse e-mail. Aí ela, risadinha. Na última edição, cortei 3/4 do que escrevi. Obrigado. Senão a gente tem que cortar aqui. Se eu quero cortar, era o Febrini. Já fez. A ela. Li uma frase na internet esses dias que dizia que a Bíblia não precisaria ter tantas páginas, já que uma só escrito, entre aspas, fiquem de boa, fecha aspas, seria o suficiente. Verdade. Podia vir até aquele monte de folha, né? Aquele livro enorme, você abrir, pô, tá lá, fica de boa. Podia deixar em branco, o resto o pessoal tira pra fumar maconha. Fica bem o povo que compra a Bíblia velha pra fumar, enrolar um. Difícil, não tô falando que eu faço. Né? Não, não falei nada. Não. Só pra deixar claro. Ela colocou aqui: ficar de boa. Definição: se você gasta tanta energia se incomodando com as decisões alheias que não te atingem, você precisa se tratar. Enfim, conversando com um amigo sobre orientação sexual e identidade de gênero. Ai, dois termos que eu acho tão bonito: orientação sexual e identidade de gênero. Isso é muito bonito. Descobri que as definições vão muito além do hétero, homo e bi. Ah, isso é claro. Ah, né, ela falando isso, eu lembrei de uma coisa que eu queria dizer. Gente, lembrando que o cast a gente gravou, o tema era homossexualismo. Não pensa que a gente esqueceu que existe trans, que... Meu, 1 milhão de coisas. Mas é que se a gente fosse abrir tanto assim o leque pro assunto, não ia dar. É muita coisa. Então, o foco do debate era o homossexualismo. Por isso a gente não falou tanto das outras vertentes possíveis, tá? Só pra avisar. A gente sabe que existe trans e várias outras coisas. E a gente sabe também que o certo não é homossexualismo, é homossexualidade. Só que a gente tá acostumado a falar e tem hora que sai uma, tem hora que sai outra, não tem jeito. É mais vício de linguagem mesmo. Uhum. Enfim, aí ela descobriu, né, que as definições vão muito além de hétero ou bi. Sim, é uma parada complexa, tudo sistematizado. Exemplo prático. Mulher trans, homoafetiva, não binária. Uma pessoa que nasceu menino, fez cirurgia, ou fez ou quer fazer, né? Enfim. Uhum. Fez cirurgia, sente atração amorosa por outras mulheres, mas não sexual. E que não se identifica plenamente como homem ou como mulher. Sensacional. Uhum. É, então, a gente sabe, gente. Tem coisa pra caramba. O mundo é plural. A gente só não falou, assim, desse tanto de definição que não ia dar mesmo. O mundo está longe de ser perfeito, mas a esperança existe enquanto houverem pessoas disseminando a tolerância, o respeito e a igualdade. Como disse Eduardo Galeano, a utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso. Para que eu não deixe de caminhar. Que foda, hein? Que foda. Que lindo, que lindo. Estação do caralho. Nossa, fodida. Muito bem colocado. Parabéns, Rafaela. E sua gramática está impecável. Enfim. Verdade. Ai, ai. Aí ela aqui, né? Parabéns pela escolha e desenvolvimento do tema. Foi maravilhindo. Beijo grande, coração bundinha, Rafa. Muito bom, cara. Verdade, cara. A parada é muito mais complexa do que um mero debate aí pode concluir, né, cara? Sim, com certeza. Me adiciona no Face. Muito bom. Ai, cara, obrigado, Rafa, pelo seu e-mail. Valeu. Beijão. A gente recebeu um e-mail aqui fantástico de uma pessoa que pediu pra ter a identidade mantida em sigilo, né? Pra evitar aí julgamento e etc. E aí essa pessoa começa assim: tenho mais de 50 anos, desde menina gostava de ser menino e gostei de menino e de menina. Nos meus sonhos de criança, eu não era princesa, eu era o imperador, o guerreiro, o mecânico, o deus Saturno. Ganhava bonecas da Ford, onde meu pai trabalhava no Natal. Aliás, onde meu pai trabalhava no Natal e no Dia das Crianças, e gostava delas. Mas nas poucas vezes em que meu pai me levou para escolher presentes, eu escolhi a caixa de ferramentas, o microscópio, o caminhão de madeira, a espada do pirata. Ai, porque isso aí é identidade de gênero, né? Pra mim, mano, a maior falácia do universo é essa coisa de gênero, de... Ai, isso é de menina e isso é de menino. Ah, meu. Só que, tipo, é subjetivo mesmo assim, entendeu? Uhum. Por exemplo, às vezes você pode ter uma menina que gosta de tudo isso e ela é hétero normal, entendeu? É muito complexo, né? Sim. Só hétero, né? Até onde a gente sabe. Então, vou continuar aqui. Essa pessoa continua. Gostava de roupas de meninos e de jogar futebol. Meu filho me cobra que eu nunca uso saias. Toda vez que eu visto uma saia ou um vestido, eu não me acho. Quando alguém me pergunta minha identidade de gênero, ou quando tenho que preencher algum formulário onde existem só as opções F e M, eu não sei o que fazer. O problema é que eu não acredito em identidade de gênero. Eu sou um ser humano. Já no ginásio, eu tive namorados e namoradas. No colégio, eu tinha uma namorada de quem gostava muito, mas não podia abrir o jogo. Então eu dizia que eu namorava sério com um cara. Aí eu conheci um cara. E o cara também gostava de outro cara. Ei. Fui homem e mulher tanto para homem quanto para mulher. Cresci nos anos 70, movimento hippie, hair, amor livre. Então, pela minha vida, tive envolvimentos com héteros e homos, de ambos os sexos biológicos e psicológicos. Não gostaria de ser hétero numa próxima vida, se houver, assim como acho difícil um homo deixar de ser homo. É como experimentar um doce muito bom e não querer mais. Só nos últimos anos achei uma palavra para me definir: pansexual. Não vê diferença entre gêneros ou orientações, ou seja lá que rótulos pessoas queiram usar. Alguns parentes e amigos acham que sou gay. Alguns ex-namorados juram que sou hétero. Ambos estão errados. Estou enviando um link e tal, ela manda um link aqui. A pessoa manda um link aqui, né? A gente vai deixar na postagem se eu lembrar. E aí completa aqui. Nesse artigo tem uma escala chamada escala de Kinsey. Vai de 0 a 7, do extremo hétero ao extremo homo. É tipo o que a Grok falou, né? Hoje em dia, a escala de Kinsey é flutuante. Tenho certeza que a flutuação tem a ver com amor. Eu amo uma pessoa, posso até achar outra bonita, mas é com aquela que eu quero ficar por causa do amor que eu sinto por ela. Essa é a minha orientação sexual, o amor. Beijo a todos, sem exceção. Ai, lindo. Isso é foda. Demais. Caralho, por esse meio eu fiquei... Puta meu, que pariu. Esse meio é muito foda, velho. Porque, tipo, que nem eu zoei, que eu falei, eu sou hétero. Aí você falou, até onde a gente sabe. Mas, tipo, por que é, mano? É difícil a gente se definir, assim, de 0 a 100, né? Tipo, é 8 ou é 80? Eu sou hétero, mas... Eu já tive... eu não tive relações homossexuais. Não é aquela parada duradoura, como o Febrini falou. Mas, mano, a gente vive, né? Então, sei lá, cara. Experimenta pra ver se gosta. Se não gostar, não continua. Se gostar, continua. Sei lá, eu preferi menininhos. Mas se um dia eu achar uma menininha que me agrade, qual o problema? Eu sei dessa história, hein? É, lógico que sabe. Cara, muito foda esse e-mail. Obrigado demais a pessoa que mandou aí. A gente sabe quem é a pessoa. É. E isso deixou o e-mail mais foda ainda, né, Grok? Porque, putz, a confiança, cara, do ouvinte com o cast. Nossa, isso é um puta, não tem igual, cara. Como a forma como a gente toca a vida da pessoa e ela... Porra, uma parada que ninguém sabe, ela, mano, confia, sabe? Mandar pra gente e poder... né, compartilhar isso. Exato. Achei lindo. Ela mandou aqui no começo, acabei pulando aqui sem querer, que ela pede pra não citar o nome, né, e aí ela diz, ninguém sabe, nem a minha família, nem o meu filho, e eu não quero conselhos, julgamentos, apoios desnecessários, né. Sim, véi. Fantástico. Quando chega a um ponto desse, que você ama seres humanos, independente de qualquer coisa, como ela falou aqui, mano, você não precisa, realmente, você não precisa de apoio, nem julgamento nenhum, mano. Você não tá fazendo nada de, sabe, sei lá, você não tá se mudando pra Tailândia. Você tá vivendo, cara, sei lá. Eu até, cara, eu tenho uma... Nossa, a gente vai mudar muito de assunto agora, mas você falou isso aí, você me lembrou. Foda-se, esse e-mail, leitura de recadinhos vai ficar gigante aqui, foda-se. Mas, é tipo, importante. Eu sempre tive medo da morte. Sempre, o tempo todo, o dia inteiro, às vezes, sei lá, 3-4 vezes por dia eu me pego pensando nisso. Eu tenho medo da morte porque eu vou perder o que vem depois da morte, aqui na vida. Então, por exemplo, se eu morrer hoje, eu vou perder o que aconteceu amanhã com a Grok. Eu vou perder o que aconteceu amanhã com a Arieira, com a Kellen, entendeu? Curiosidade de saber o que aconteceu. Exato, né? Cara, por quê? Porque eu amo essas pessoas. Só que eu não amo só as pessoas do meu convívio, cara. Eu amo tudo. Eu amo o universo. Então, se eu pudesse ser imortal, eu escolheria ser imortal. Porque eu quero ver como vai ser o ano 2500. Eu quero ver como vai ser bases na Lua ou bases em Marte, tá ligado? Eu quero ver tudo. E, putz, isso... Eu até, pensando aqui sozinho, igual um maluco, acabei definindo como amor também, só que amor a tudo, sabe? Eu amo tudo tanto que eu não quero perder, cara. Eu não quero perder nada, nem um segundo. E uma vida só pra mim não é suficiente, cara. Isso é muito triste. Nossa, é uma merda. Eu sei lá, eu não tenho nem o que completar, porque é exatamente isso. Eu acho que por isso eu sou uma pessoa tão apaixonada por filme, por livro, porque eu sei lá, eu sinto que eu tô preenchendo um pouco mais da minha vida aqui, eu tô conhecendo um pouco mais, sei lá. Sim, cara, é foda. Mas beleza, muito obrigado aí pelo e-mail, ficou foda pra caramba. Meu, muito legal. Ai, que foda, muito louco isso. Que da hora, você é uma pessoa, aposto que você é uma pessoa muito feliz, cara. É, você tem muito mais opções, você sai aí, você, sei lá, o mundo é seu, é legal. Exatamente, cara. Então agora a gente vai pro último e-mail. É do Pedro Borsari, né? Peraí, então, antes de conhecer esse e-mail, a gente tem um ouvinte, gente boa demais, que é o Rafael Borsari. E esse cara é Pedro Borsari. Será que esse Pedro é irmão, é parente do Rafael? Não sei. Ah, será? Manda um e-mail aí, Pedro ou Rafael. Rafael Borsari, manda um e-mail pra gente, cara, falando, porque o Pedro Borsari, o sobrenome é muito peculiar, né? Pra ter igual, assim. É tipo, eu... Lucas Grock, né? Não, exato, é tipo você achar um cara aí, não sei o quê, João Febrini. É! Pois é, né? Fica aí com esse mistério, né? Uhum. Já é uma chavinha pra vocês ouvirem o próximo episódio. Vai que, sério, né? A gente tem um ouvinte lá do Japão. Sério? E esse filho da puta não manda e-mail pra gente. Pra gente falar que a gente tem um ouvinte do Japão. É, mano, a gente tem que jogar na cara das pessoas que o assistente é internacional, cara. É, tipo, ele mandou um e-mail lá pro TPM Cast fazendo umas críticas lá, apontando umas coisas que ele não gostou no programa, né? E citou o Febrino, citou o ACC, não sei o quê. Eu falei, esse filho da puta escutou o ACC. Por que que não mandou um e-mail pra ele? Por que que mandou? Por que que mandou pro TPM Cast só pra criticar e não manda pra ele? Ah, faz um negócio bom aí, ô. Manda aqui pra gente. Não, mesmo que for pra criticar lá, cara. Só a gente tem um ouvinte do Japão, porra. Aí ele fala aqui. Olá, ACCasters. Me chamo Pedro Borsari, tenho 25 anos e moro em Minas Gerais. Ah, é terrinha. Olha aí, mineiro, da terra do Arieira. E da minha também, ô. Por que só o Arieira é mineiro? Você é paulista, mentiram pra você, não, tá? Nossa, deixa eu te contar, cara, essa verdade. Ai, mentiram pra você, gente, quando você era criança. Não, eu como pamonha, eu como tutu de feijão. E aí, eu como hambúrguer, né? Por isso eu sou americano. Eu sou mineira. Aí ele coloca aqui em letras garrafais: que cast foda, valeu. Escuto o ACC há algum tempo e esse foi de longe o melhor programa de todos. Nossa, que isso, ai que honra. Parabenizo vocês no geral, mas deixo uma ressalva para a Grock e o Febrini. Ai, olha aí. Minha mão tá tremendo, remoção. Nossa, a preta chega a tremer, é isso? Ele continua, né? Uma ressalva para a Grock e o Febrini, que engoliram o programa. Deram um show de argumentação, tanto nas partes que discordavam, quanto nas que concordavam. Ai, gente. Eu amo e odeio vocês dois. E vou me explicar. Tudo é assim, Pedro. Então, uma coisa que eu aprendi na faculdade de psicologia é que a gente nunca tem 100% de amor ou de rejeição. Tipo, que nem uma gravidez. A mulher nunca quer 100% filho, mas nem recusa 100% filho. Tem sempre os dois, mas um prevalece, né? Exatamente. Chocolate quente nunca vai estar quente por inteiro. Lá no primeiro gole vai estar pegando fogo e no último vai estar quase gelado. É. Assim é a vida, os relacionamentos. Aí ele vai explicar. Amo, pois sempre que ouço as opiniões de vocês, vejo coerência e equilíbrio. E odeio, porque nos crossovers, vocês dois mudam todos os meus votos. Ai, muito bom! Que louco isso, né? Como a gente afeta as pessoas assim, a visão delas, né? Eu vou tomar mais cuidado. Eu não vou falar qualquer merda no cast. Porque as pessoas... Ah, mas você tem que ser você. Às vezes as pessoas se... É que nem eu falo, ó. Podcaster, cara, ele... É aquele negócio. Quanto mais você participa do programa, mais a galera se identifica com você. Sim. Tipo, você tá de férias, tá participando pra caralho. Então a galera tá começando a se identificar muito com você. Agora, por exemplo, quem participa pouco, tipo o Guilherme, ele tá mó cara sem participar, ele pôs aparelho lá no dente e ele não tá conseguindo nem falar. Então a galera quase não fala do Gui, tá ligado? Mas ele é importante também. E aquele bagulho, quanto mais você participa, mais a galera se identifica. É. Por exemplo, se você mudar o seu discurso, começar a agir de outra forma, talvez a galera estranhe, tá ligado? Porque a galera gosta de você do jeito que você é. É, mas não mudar. Só tomar um pouquinho mais de cuidado. Ah, que tem porra de... nenhuma. É, foda-se. Também. Final do caso, eu tava falando de respeitar lá e acabei falando pra respeitar o zoofilia, me empolguei lá. Ai, meu Deus, cara. Gente, ó, eu tava quase assim, a gente tem um grupo de casters, né, no WhatsApp, pra gente trocar ideia e tal, falar sobre os casts, e aí a gente começou lá a discussão tudo de novo, o debate no WhatsApp. Nossa, eu fiquei com dor de cabeça. Nossa, cara, meu dedo deu cãibra. Aí eu tava assim, já descabelando, tipo, meu Deus do céu, não... Cancela o cast, não, vai dar merda. Cancela a vida. Eu sou homofóbica, pelo amor de Deus, cara, não. Eu já tava maluca. E aí o Febrino falou assim: ah, eu falei de zoofilia lá, mano, e você tá reclamando. Eu falei: putz, é verdade que se foda, então vai pro ar, nós tá. Se foda. Quer dizer, não vamos me fuder sozinho, se alguém se fuder junto. É, então, ótimo. Ai, muito bom. Aí ele continua aqui. Acho que a intenção do cast era informar através do debate. Claro, até nos informar ali no meio, né? Exato. E parabenizo vocês por isso. Todos vocês conseguiram. PS, o Mais ACC está se tornando um dos podcasts de curta duração mais incríveis do Brasil. Que isso? Yeah! Nossa! Nível de material trazido e as entrevistas estão beirando a estratosfera. Calma! Né? Primeiro Brasil, né? Depois, né? Calma. Aí ele aqui. Mil vezes parabéns para quem teve a ideia de criar o programa. Adivinha, né? Quem tem a ideia de tudo nessa vida aqui é o Febril. Abraço. E que a força esteja com vocês. Muito obrigada. Caralho, muito obrigado mesmo. Pedro Borsari, irmão do Rafael Borsari, irmão postiço, né? A gente não sabe, hein? Ele é bastardo e a gente revela aqui. A gente bora, mano, pra muralha. Se for bastardo, vai pra muralha. Imagina, cara, tipo, nossa, eu fui procurar e aí eu descobri que o Rafael era meu irmão e agora a gente reatou. E, meu Deus, né? É o Gugu Feelings. Pô, mas obrigado demais aí. Pô, obrigado pelos elogios do Mais ACC, que putz. Mas a CC é um filhinho que eu tenho no meu coração aí, dá um trabalho desgraçado fazer ele, cara. Mas o pessoal tá gostando aí, ainda bem. É, muito bom, cara. Mas a CC é legal, eu gosto também. Inclusive, já escutem lá o dessa semana aí que eu entrevistei o Diogo. O Diogo aí é o novo gay, entre aspas. Ele até falou lá na entrevista, lá, faz pouco tempo que eu sou gay, né? Que louco! É, muito gente boa, muito bem-humorado e tal. Que bacana. Patrões do Alguma Coisa Cast, seja um patrão você também, clique aí no link do post, a partir de $1 já começa a usufruir aí da patronice. Já pode fazer só parte lá do... É o quê? Só vantagem. Só vantagem. Esse é o slogan, patrões da CC, só vantagem. Só vantagem. A gente acabou de falar que tem coisa boa e ruim e tudo, aí tiver aqui só vantagem, né? Foda-se o que a gente falou. Só. Aqui, Patreon é 100%. Aqui não tem erro. Ó, só vantagem. Muito bem, aqui vamos mandar beijo e abraço pro Álvaro Dólares. Grande Álvaro Dólares. Tava lá no encontro, você conheceu ele, um de óculos, um baixinho? Eu conheci sim, conheci. É, eu lembro um meu loirinho assim de óculos. Lembro sim. Muito bom, muito bom. Bruno José, também conhecido como Juno Brosé, também conhece lá. Um belo. Adoro essas inversões de Silvio. Juno Brosé, ah, adorei. Muito bom, parabéns. Jonatas Madeira, né? Que é o nosso patrão aí que samba na cara do universo. Nossa, ele que tirou as fotos no outro encontro, né? Sim, sim. Madeira, puta. Inclusive, o Madeira falou que cada vez que ele vê alguém usando a foto de perfil lá do encontro, que ele tirou as fotos, ele fica super elogiado. Ah, eu tô usando. Eu também. É porque, pô, a câmera é maior qualidade, as fotos mó boas. Aproveitar. Eu tenho celular velho aqui. Ai, ai, beijos e abraços pro Lucas Grock. Conhece esse cara? Meu Deus! E aí? Ai, que lindo! Ele é meu irmão. Ai, ai. Beijos e abraços pro Renato Bishop, aí, o Amaury Júnior da internet, conhece todo mundo. Muita Amaury, cara. Ele, nossa, no encontro, ele sentou no, na mesa comigo, né? Uhum. Tava eu, o argentino, ele e a amiga dele, que eu esqueci o nome. É a Rafa que mandou e-mail pra gente aqui. É ela? Sim. Ai, que legal! Ela faz oceanografia, gente. Ela é muito legal. Aí. E tipo, eu puta, Rafa, entra de patrão aí, filha da puta, pra gente poder falar aqui seu nome. Eu vejo Netflix aqui, direto, esses bagulhos de natureza, e vejo o bagulho de mar lá, porra, todo, lembro dela na hora, cara. Pois é, cara. Porra. Meu, ela é muito gente boa, é ela, então. Uhum. Ai, meu lindo, então. Ai, meu, então, a gente tá sentada lá na mesa, aí o Renato pegou e falou assim, ai, meu, ruim que as mesas são um pouco longe, assim, né, não dá pra falar muito com todo mundo. Ele falou, ah, vou fazer rodízio, daqui a pouco eu vou na mesa de cada um, assim, e aí eu vou conversando com a galera de ter feito, mas sentou na mesa de todo mundo, mano, muita tá Amaury. Foda, cara, eu tava dando uma dessa também, teve até a gente falando lá, porra, tá parecendo aqueles metri lá que fica de mesa em mesa, não sei o que. É que você é o boss, né, todo mundo quer conhecer. Ai, porra, pior que não dá pra falar com ninguém, é uma correria da porra. É, né, é foda. Beijos e abraços pro William Floyd, grande William Floyd aí, patrão da CC também, metaleiro aí, de headbanger aí na veia. Manja pra caramba, se a gente for fazer algum cast aí de heavy metal futuramente aí, ou de Pink Floyd, como o próprio Branco tava falando comigo aí nos backstage, chamar o William aí pra ele William participar. Floyd. Exatamente. Olha, tá louco. Imagina que legal, vou achar que ele tá voando. Ah, muito bem, Grock, vamos então agora pro nosso programa sobre rock nacional? Bora! Nossa, bora. Isso aí foi de boa, né? Foi mais histórico e tal. Foi, mas... Só falando um pouco mal ali do Legião. É. A geração Coca-Cola pira. Foi muito louco, foi muito louco. Sim, foi da hora. Só não pode falar mal de Plant Ramp, senão o Branco fica louco. Ai, tá. Não, ele... Falou lá de Legião Urbana, saiu fogo. Mundo, velho. Seu bicho. Você lava sua boca. Seu bicho de merda. Mano, parecia que tinha um, sei lá, xingado a mãe do cara. Então aí, tá? Tá da hora. A gente vai entrar aqui nos anos 80, né, então, no começo dos anos 80 ainda tinha, claro, muita influência daquelas bandas que eram dos anos 70, né, dos Mutantes, o Raul Seixas, né, uhum. Que ainda tinha uma influência muito grande no começo aí da década, né. Algo, por exemplo, a gente tinha até comentado que o Arnaldo Batista saiu dos Mutantes e no começo dos anos 80 ele criou lá a Patrulha do Espaço, né, o Flaventurini saiu do Terço, que é uma banda de rock progressivo bem legal, assim. E aí ele criou o 14 Bis, que é uma banda de MPB. Aí já me julguem mais, né? E assim, o que a gente teve realmente de uma importância muito grande no Brasil, a gente, né, em São Paulo e em Brasília, principalmente, no que vai surgir depois, é o movimento punk, né? No começo dos anos 80 aí, 81, 82, né? O que é que eu estou pegando já a influência do punk e do pós-punk já vinha do final dos anos 70, né? Isso, é, exato. É, influência de bandas como o Sex Pistols, The Clash. E bandas de pós-punk como o The Cure, que começou pós-punk, o Joy Division, e até bandas de ska, que nem o The Police. Também, bem lembrado. E até o The Smiths, né, que meio que deu início ao punk lá, né, cara, na Inglaterra, por exemplo, também influenciava bastante, né? Sim, é porque aqui o programa de hoje a gente vai começar a pegar aqui deck de 80 pra frente, e o rock, ele passa a não ser só uma música, né? Ele começa a ser muito mais o estilo, né, cara? O jeito, né, cara? A pegada, a atitude, né? A gente tinha aí nas décadas passadas a atitude do rock, que era mais a parada de, pô, sou fodão, tá ligado? Eu penteio meu cabelo, eu tenho um topetão, eu tenho um carro vermelho, etc, entendeu? Só que a atitude, depois dos anos 80, ela vai mudando. O que ela vai vendo? É, então vai ficando mais sujo, que é o punk, né? E vai trazendo também mais crítica social, crítica política, né? A parada vai ficando, até por causa da ditadura, final da ditadura aí, 84, exato. 85, então vai dando mais espaço pra falar disso, né? É, porque o que a gente comentou antes, né? O pessoal que fazia crítica política antes, eles tinham que revestir a música pra que a censura não pegasse, né? Agora, quando tá nos anos 80, a censura já tá mais branda, então os caras começaram a falar alguma coisa mais na cara, assim, né? E mais direto ao ponto, né? Uhum. Exato, e quando você vê que o bicho tá morrendo, aí você vai chegando cada vez mais perto dele, né, cara? Exato. Você foi vendo as ditaduras se fudendo e falou, pô, agora é a hora da gente começar a levantar aqui, criar asa aqui pra poder sair voando. É que sim, o Brasil era um cachorro na coleira. Quando soltou, acho que isso aqui ficou uma loucura, velho. Virou uma rave. Exato. No final dos anos 80 no Brasil. Cara, os anos 90, pelo amor de Deus, cara, o Brasil era totalmente um cachorro maluco, sem coleira. Falava o que queria na TV, fazia o que queria, sabe? Tinha mulher de lingerie apresentando programa de criança. O negócio aqui ficou maluco. Era o destoque, né? O destoque do país inteiro. Não, ficou doido. Eu acho que a música pegou isso também, né? Ficou doido, o pessoal ficou meio maluco, sei lá. Parecia que o Brasil tava no leste europeu, né, cara? É verdade, isso é verdade. Nossa, cara. Mas eu acho que até faz um pouco de sentido, né? Depois de tanto tempo de ditadura, assim, foi praticamente uma geração inteira, né? Teve muita gente que nasceu na ditadura e chegou ali com seus 20 e poucos anos e era a primeira vez que tinha liberdade, sabe? O cara tava. Não sabia o que fazer. Faz total sentido, tá? Todo mundo ensandecido, velho. Porque a galera. É aquele negócio, mano. A banda de rock dá certo, isso eu falo por experiência própria. Não é a banda de rock que fica na garagem. É a banda que sai pra garagem. Porque você pode ficar 80 anos tocando na garagem, ensaiando, e o seu som pode ser milimetricamente perfeito. Só que lá fora, você vai ser uma criança, tá ligado? Você não sabe nada, você não tem presença de palco, você não tem contato com o público, você não sabe fazer nada. Você tá tocando no meio do show, sua corda quebra, aí, o que você faz? Na garagem você pode parar e trocar e começar de novo. Lá no show não dá, entendeu? E quando lá no show você quebra. Quebra a guitarra. Quebra a guitarra, então toca igual o Zac Wilde, jogando sangue pra todo lado. Igual... mas a pegada é tipo, a galera que tava presa pela ditadura, elas tocavam na garagem, entendeu? Quando a ditadura saiu fora, essa galera veio pra rua, cara, veio pros bares, substituindo MPB e etc, entendeu? Não, quando ela começou a ficar fraca e o povo começou a ter um pouco mais de voz, cara, você deu uma guitarra na mão de um moleque revoltado, cara, ele vai disparar contra Deus e o mundo. É. Sim, sim. E é legal o que o Febrinho falou também, porque assim, de cara, no começo dos anos 80, as gravadoras não estavam gravando essa galera, né? Essa galera começou em bares e a gente tem aí, principalmente em São Paulo, a gente tinha o Madame Satã, que eu não sei se ainda existe. E no Rio de Janeiro, Circo Voador, que surgiram nessa época. E essas bandas, até a que a gente vai falar aqui mais ou menos, Titãs, Legião, Barão Vermelho, eles se apresentavam nesses lugares antes de gravarem, né? E aí isso começou a chamar a atenção das gravadoras mais na frente, né? Alguns anos aí depois. Então... E mesmo muito desses caras serem de classe média, ter uma vida... Até que razoavelmente boa, cara, eles só tocavam em buraco. Isso aí não queria dizer quase nada. É, isso é verdade. É que eles eram as pessoas que estudavam e tinham consciência da parada que estava acontecendo. Porque o ignorantão ali, que continua o trabalho dele normal, às vezes, mano, o cara não tava nem se tocando da bosta que tava acontecendo. O cara não lia o jornal, não, sabe? Tipo, não tava nem se ligando. Aí o Mauricinho que estuda e que viajou pra fora e não sei o que, cara, ele leu história, ele sabe que é uma ditadura, ele sabe o que tá rolando. E ele tá afim de sair do apartamento dele e fazer música pro povo ouvir o que tá acontecendo. Sim, cara, que era tipo, por exemplo, o próprio cara do Blitz lá, o Mesquita, né? Sim. Ele tinha cursos e cursos, mano. O cara era estudado pra caralho. Russo, mano. Ele era um russinho, todo letrado. Os caras não estavam metendo a cara ali, né, sem saber. Os caras estavam olhando pros dois lados antes de atravessar a rua. É. Mas assim, tem uma coisa também que nessa época, e mesmo depois com o fim da ditadura, no governo do Sarney e tudo, a situação econômica do Brasil era um caos, né? Então, mesmo quem não era letrado e tal, os caras estavam vendo que não tava legal, entendeu? É, essa parte então, sim, verdade. Mesmo assim, os caras conseguiam, mesmo quem não era estudado e tal, via que tava ruim e o cara conseguia fazer uma música de protesto àquela situação econômica, tudo, né? Mas tem uma coisa que a Grock falou aí, realmente, principalmente o pessoal de Brasília, né? O pessoal da Plebe Rude, do Capital Inicial, O próprio Paralama surgiu de lá, né? O Herbert Viana de Brasília, o Legião. Os caras, todo mundo já tinha morado fora do país, era filho de funcionário do alto escalão do governo, das universidades, filho de diplomata, entendeu? Tanto que, se a gente for ver por isso, até que as letras do pessoal de Brasília, ela é bem mais complexa, né? Os caras trabalhavam, citavam, Renato Russo cita Camões na música, sabe? Tipo, os caras eram mais estudados. O cara cantava e punha frase em inglês. É, exato. E fazia as paradas, né? Até tem um documentário sobre o rock de Brasília, que os caras falam que... Porque, assim, Brasília, as pessoas... Nessa época, a cidade ainda não era tão grande... E as pessoas não tinham muito o que fazer, sabe? Então, desse tédio que as pessoas tinham na cidade, a juventude ali não tinha o que fazer, não tinha pra onde ir, e os caras ficavam naquele tédio, e isso começou a causar um mal-estar e esse incômodo neles, e eles começaram a criar essas bandas de rock aí, né? Você falou de tédio, eu lembrei de Biquíni Cavadão na hora. Eu lembrei daquela música, cara. Pam, para, para, para. Você tá ligado? Qual que é? Já não tenho remédio pra te servir. Só que todo mundo acha que é do Catra. Esse é. É. Esse é o problema. Só um adendo aí pra galera não achar e não confundir as coisas que a gente tá falando. A gente tá falando é da facilidade pra iniciar a parada, entendeu? Sim. Que os caras, eles tinham uma cultura X, eles tinham um pouco de grana. Então eles tinham uma facilidade para iniciar o negócio, que é um negócio, o rock no Brasil sempre foi difícil, né? É. Tanto para você conseguir gravadora, para você fazer sucesso, etc. E eles tinham referências, né? Porque assim, a gente esquece que nos anos 80, você ouvia uma música, você não ia na internet, baixava e ouvia a música do mundo inteiro. Você ouvia um rock da Polônia. Não, cara. Você tinha que comprar um disco. Comprar um disco era difícil, era caro, nem todo mundo conseguia. Ou pior, ou você tinha que viajar pra lá e comprar lá. Pois é isso que eu ia falar agora, que os caras de Brasil... Renato, você pega Paralama, todos esses caras que o Arieira citou, que viajavam pra fora do Brasil, eles estavam muito à frente de conhecimento musical. Eles estavam conhecendo o som de uns caras que, não que o Brasil nem sabia que existia ainda. Então exatamente. Eles estavam ouvindo rock and roll do mundo inteiro, eles iam pra Inglaterra e ia ficar lá, meu, os caras estavam sugando coisa que aqui no Brasil a galera nem sonhava, um disco do Pink Floyd aqui era raridade. É, exato, mas tipo, o meu ponto é que tipo, assim, a gente não tá aqui demeritando os caras, entendeu? Porque não, pra você iniciar eles tiveram essa facilidade, no entanto, pra você dar prosseguimento pra parada... Ainda mais o rock, que sempre foi mal visto, até hoje, né, cara? Até hoje tem um pouco de preconceito em cima. Era muito complicado. Né? Então, por exemplo, o Dinho Ouro Preto, a família dele tinha grana. Ele tinha grana. Só que quando ele... Pô, Capital Inicial, os caras não vamos, tá ligado? Não vamos nos envolver com isso. Vamos apoiar, não vamos alimentar. Se vira, né? Se vira, a gente quer que você saia desse bagulho. Você não quer sair, se vira. Então os caras dormiam embaixo de ponte com instrumento em cima, tá ligado? Pediu carona, fazer show. Então os caras tinham grana... Só que o rock, mano, a atitude do rock é tão foda que os caras... É aquele negócio, né? Você proíbe a sua filha de ficar com o cara, é aí que ela vai casar com o cara. Então, rock, a atitude dele é muito sedutora, né, cara? Então, quando o nego proíbe o rock, os caras vão com mais afinco ainda. O maior exemplo que o Fabinho falou que não é demérito nenhum é até a questão do Cazuza mesmo, que o pai dele era diretor da EMI e o pai dele não queria gravar o disco do Barão, entendeu? Apesar dele estar ali, ter grana e estar no meio da parada, ele teve que lutar contra o próprio pai, entendeu? Não era da Som Livre? É que virou Som Livre depois, né? Na época era Odeon, né? EMI Odeon. Tá certo. Depois mudou de nome. É. Mas essa questão das gravadoras, elas começam a olhar pro rock com a Blitz, né? Que em 82 eles estouraram com a... Você não soube me amar! É que era bem pop, né? Nos anos 80, o pop e o rock se confundia muito, às vezes. Sim, exato. O Titãs ia lá fazer uma música super rock and roll, e do nada eles mandavam um popzinho lá e você ficava... E assim, também... Mas, cara, como o Blitz é ruim, cara. Meu Deus do céu. Ah, é bom agora. É, tem uma coisa aí que... É divertido, é engraçadinho, né? É, então, tem uma coisa aí que, no geral, assim, as bandas de rock que surgiram no Rio de Janeiro, e assim, a gente fala Rio de Janeiro e São Paulo é mais por causa das gravadoras, né? Porque a gente tinha Warner em São Paulo, que gravou Ultra Rigol, Titãs, Ira e tal, e tinha as do Rio, que gravou o Paralamas, a Blitz mesmo, o Barão Vermelho. Mas a gente tem uma diferença que, por exemplo, o rock do Rio, no geral, ele não era muito rock de protesto, sabe? Tinha o Cazuza protestando, mas a Blitz mesmo, o Paralamas, eles cantavam músicas mais do cotidiano, né? Não era... Pô, mas Paralamas era mega crítico social, cara. Eu ia falar isso. É que era disfarçado. É. Porque se ouvia aquele ritmo caribenho, e você pensa, vamos dançar e tal. E aí os caras estavam falando, ó, brasileiro tá passando fome, político tá roubando. Sim, é. Não, mas a gente tinha, por exemplo, o Lulu Santos, que tinha uma pegada mais popzinha também. É, o Léo Jaime, que só fazia música de... De zoeira, né? É isso. Ó, zoão, muito engraçado, inclusive as músicas do Léo Jaime. Pra quem não sabe quem é o Léo Jaime, que tá aí boiando, você que é mais novo, Léo Jaime é aquele cara do Amor e Sexo, daquele final da Globo, aquele gordinho que fica lá atrás cantando. Vocês não sabem a importância que esse cara teve pro rock. Exato. Ó, pra nada, foi o Léo Jaime que apresentou o Cazuza pros caras do Barão Vermelho, porque os caras estavam procurando vocalista. E chamaram o Léo Jaime pra ser vocalista da banda. E ele falou, olha, a minha pegada é mais zoeira, né? Então, mas eu conheço um cara que acho que talvez dê certo. E aí ele apresentou o Cazuza pro Barão, entendeu? Então, nada, ele tem essa importância. Ele tem língua preta, isso é relevo. Tem. E ele pegou aquela loira lá, como que é o nome dela? Caramba, a mãe da Bárbara Evans lá. A Monique Evans. Monique Evans. Monique Evans. E a Monique Evans deu uma entrevista ao vivo na Globo falando que o Léo Jaime tinha dado o primeiro orgasmo da vida dela. E o repórter... Olha aí, caramba. Então ele é o cara certo pra estar no Amor e Sexo, né? É. Ai, caramba. É. Não, mas aí eu acho que a gente tem, né, então, algumas bandas aí que... Em São Paulo, eu sei que a primeira banda que apareceu, assim, nacionalmente, foi o Ultraje com a Inútil. Uhum. Que foi na época das diretas já, né, e até o Paralamas tocou no Rock in Rio essa música. Exato. Porque, né, era uma crítica. Aquela coisa que a Gorok falou, né? A música é alegre e tal, você ri da música, mas ela tá fazendo uma crítica, né? Exato. É que eu acho que a parada do Paralamas é que o ritmo, eu falo do som mesmo, né? A guitarrinha e tal. O ritmo dele podia estar carioca, mas eu acho que a cabeça dele estava em Brasília, cara. Eu acho que eles estavam fazendo letras no estilo mais legião, assim, crítica política, social, e o ritmo alegre ali do Rio. Ele, acho que ele... É, pra dar um pouco de sarcasmo, talvez. Sim, também. Você pega... Eu sempre achei o Paralamas uma banda subestimadíssima. Eu acho uma grande banda, uma das maiores. Ninguém é parar pra ler as letras e ver como é foda, né? E você pega aquela que eles cantam, né? Da Favela da Maré. A esperança não vem do mar, vem das antenas de TV. É. Aí ele fala, como é que é? A arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê. Tipo, isso, meu, é legal. O brasileiro lá na favela tá Deus dará, mano. O cara tá todo fudido. A década de 80 aqui no Brasil, cara, teve, dá pra resumir na frase, teve o rock mais inteligente do Brasil, cara. Porque você pega as bandas, você pega as letras, os caras, o que eles falam, tá ligado? O Traje era foda. O Traje é um cara que hoje... Uma banda, aliás, que hoje é detestada pelo seu vocalista, né? Porque ele é meio mala. É, então, porque ele se mete com política, etc. Mas, cara, o Traje, musicalmente falando, a importância, né? Que é a história do rock, era gigante, cara. Era foda pra caralho, tá ligado? Várias metáforas nas músicas e tal. E, meu, isso é genial. O próprio Paralamas... Puta, o Paralamas é foda, cara. É uma música tão inteligente... Que é aquele bagulho que eu falo, é poesia em forma de música, tá ligado? E você pega o Ira mesmo, e até o próprio Golpe de Estado, cujo baterista era o Paulo Zimmer, que tocava com a Rita Lee também. Uhum. Que as letras eram era um protesto, era uma fazia aquela atiração meio sarcástica, sim, sabe? Sim. Pô, o golpe de Estado, eu ouvia quando tinha em torno de 10 anos, assim, eu não conseguia acreditar que aquilo ali era brasileiro, que era nacional. Quer dizer, eu comparava com uma banda de hard rock gringa e ouvia o golpe de Estado e falei, cara, é do mesmo nível, isso aí é bom demais. É. E o que o Branco falou aí do Ira, uma outra coisa que também não é tão conhecido é que o Nazi, até por ele ser mais velho que a galera, ele foi o produtor musical da maioria dessa galera, do Titãs, do Ultraje, do RPM. Que pensei que você ia falar, sabe? Que ele era o Wolverine, cara. Ele virou depois. Não, mas ele é o Wolverine, cara. O Ira nasceu velho. O Nazi nasceu velho. Ele é o Wolverine. Ele nasceu, cara, velho, mas ele tinha 40 quilos a menos, né? Caraca, o cara tá. Não, mas eu supondo que naquela época ele já tinha 50 anos, né? É, sempre 50 anos. Tipo, a gente tinha essas músicas fodas, né? E a inteligência, a década de 80 inteira foi inteligente, né? Mas, tipo, tinha muito popzinho merda. Mano, Restart, a influência dele é total anos 80, cara. Não, eu tô falando dessas bandas que a gente tá citando. Ah, não, ok. Lógico que na década de 80 existia pelo menos uma banda ruim no Brasil inteiro, tá, gente? Tô generalizando, pô. Sim. Mas, tipo, você tinha essas bandas inteligentes, essa pegada e tal, não sei o quê. Mas, às vezes, é aquele negócio, nada pode ser exagero, né? Então, por exemplo, todo mundo tinha suas críticas, todo mundo tinha suas letras elaboradas, mas às vezes você não queria isso, cara. Você queria ouvir uma música pra, sei lá, curtir, pra dar risada. Tipo um Blitz. Aí você ouvia Kid Abelha. Kid Abelha. Tem música romântica que precisa ouvir de boa, sabe? Pô, tô estudando aqui, vou pôr um Lulu ali, não sei o quê. Às vezes você não quer ouvir aquela crítica toda hora, sabe? Deixa o saco, mano. Você chega cansado do trampo, você vai lá ouvir, né, falar mal de Brasília, de novo. Ferver a cabeça, mas explodir, se você tiver isso o tempo todo, eu acho que você não aguenta, né? Agora tem uma coisa que eu tô pensando, porque a gente falou em Kid Abelha e falou que o Nazi tá acabado. Por outro lado, as mulheres da década de 80 do rock, elas estão muito bem, né? Pensando na Paula Toller e na Fernanda Abreu, né, cara? Elas estão. A Rita Lee não mas, cita, mas naquela época era uma baranga, né, cara? Não, maldade louco. Maldade sua. A Paula Toller, ela dorme no formal, cara. Não envelhece, não. Não, a Fernanda Abreu também, cara. Acho que ela deve ter uns quase 60 e olha. Fácil. Mas o Febrinho falou da Rita Lee, mas, mano, olha quantos anos essa mulher tem. Ela tá mega bem. A Rita Lee fez semana passada, 620. Inclusive, olha, ela era uma deusa, velho. Ela era linda. Ela é muito bonita. Mas ó, procure aí no YouTube Rita Lee Serguei em Saquarema. Cara, é um show mais lindo que eu já vi na vida. Mas é uma loucura total. Essas mulheres, com perdão aqui do machismo, elas são tipo uma bexiga. A bexiga que você vai enchendo. Daqui a pouco ela tá gigante. Aí de uma hora pra outra ela estoura, né? Essas mulheres são assim, essas mulheres são lindas, cara. Fora a Paula Toller, que é linda até hoje, vai morrer linda. Tipo, elas são lindas durante várias décadas. Aí do nada, de um dia pra noite, mulher em baranga, tá ligado? Vira um bicho, cara. A Fernanda Abreu continua bem também. Não é só a Paula Toller, a Fernanda Abreu também. As exceções e tal, mas por exemplo, pega a Janis Joplin. Janis Joplin era mó gata. Daqui a pouco ela dormiu, acordou, era uma bruxa. Não, daqui a pouco ela fumou crack, né? Cheirou, caindo até o rabo tupi. É, porque a Rita Lee nunca usou droga, né? Não, mas ela é por isso que ela tá assim, ó. E o cabelo dela, deixa eu pintar lá. Vendo aquele show do Woodstock, tem uma parte que eles trombam com a Janis Joplin logo de manhã, assim, ela tá toda sóbria, assim, tá toda arrumadinha, bonitinha, assim, oi, tudo bem e tal. No final da noite ela vai cantar, ela tá parecendo o Barney dos Simpsons, cara, tá tudo zoado. É foda, velho. Eu fico me perguntando, quem é o Barney dos Simpsons, né? É o bêbado lá, não é? Barney, não é? Isso é meu idade da piada, você é trouxa. Nem sabia quem era e tá achando o bico. Eu te entendi Flintstones, depois que eu falei, ué, peraí, os Simpsons são outro filme. Nossa, cara. Eu Eu acho que o Titãs aí das bandas de São Paulo, a gente falar que tem uma que é destaque é complicado, né? Porque às vezes também a banda é destaque por causa da mídia, né? A banda que tem mais música em novela, que tocava mais na... E do que você tá vivendo Chacrinha. Também, né? Dependendo do que você tá vivendo, Julio Iglesias é a melhor banda do mundo. Sim, também, claro, claro. Não, mas eu queria só destacar que tem um álbum do Titãs que chama Cabeça Dinossauro, que é de 86, que é o que tem aí, a minha entrada foi o Polícia, né? Tem Bichos Escrotos, Família, Homem Primata. Ah, esse disco é meio que a obra-prima deles, né? É. Eles tocaram na íntegra, na Virada Cultural, aqui em, acho que uns 3 anos atrás. Isso, é. Porque eu acho que o disco tá fazendo aniversário, né, e tal. E assim, esse disco, ele é muito impactante, porque assim, nesse disco, todas as músicas ali, eles estão criticando alguma coisa. Eles criticam o capitalismo, a polícia, a igreja, o Estado, a televisão. Eles criticam todo mundo, sabe? Cada faixa você vai vendo um sendo criticado. O nome do disco é uma crítica. Porque Cabeça de Dinossauro é o cara que tem a cabeça da época da pré-história. É, então. Exatamente. E uma curiosidade até é que a Bichos Escrotos lá, ela é uma música que desde o começo da carreira eles cantavam. Só que a censura não deixava gravar, porque eles falam, né, Coelhinho Peludo, vão se fuder. Aí por causa do vão se fuder, eles não deixavam tocar. Então... Só nessa época, depois do final da censura, que permitiram gravar, entendeu? Então, mas uma música bem antiga, assim. Os caras tinham muito que aprender com o Fagner, né, mano? Fagner ia lá e metia, quero ser um peixe para em seu límpido aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor ao ver passar a noite em claro dentro de ti. E aí ninguém censurava, né? Passava batido, né, cara? Passava batido. Né? Aqui com outras palavras. É. Que é muito... Olha, pode censurar. Dizer, eu não sou fã de Titãs nem nada. É, sei lá, eu acho chato e tal, mas é indiscutível que eles tiveram muita importância. Eles meio que carregaram o cetro assim, do rock nacional. Exato. É. O Titãs era assim, a palavra era lei. Tipo, e tal banda gravava, participava um integrante do Titãs, nossa, já dava mó diferença, sabe? Uhum. É que o problema é que o Titãs, depois, passando com o tempo, ele cagou na própria obra, né? Tipo, é por isso que eu comparei eles com o Metallica. É, mas assim, eles pode, só falando em álbuns, mas tipo, eu fui num show deles há, sei lá, uns 2, 3 anos atrás, não sei. E os caras no show são a mesma coisa que eles eram há 10 anos atrás. Exatamente. Mano. Pra eles sobreviverem, né? Eu acho que eles começaram a fazer mais pop e tal, porque os caras precisavam fazer disco pra ganhar dinheiro. Mas quando eles vão no show, que é o que eles estão fazendo de verdade, mano, os caras são a mesma coisa. E eu acho que, tipo, uma banda chega no Brasil e canta que comida é pasto, bebida é água, e fala que a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Mano, uns caras que fazem uma letra dessa que representa tão bem o Brasil, sabe? Achando que a gente é burro de carga, que a gente só quer comer e continuar a nossa vida. Não, cara. Eu acho que uma banda que canta uma parada dessa merece muito respeito. É muito show. Não, merece muito respeito mesmo. Sim, é a parada que eu tava falando no começo lá, né? Sem querer me citar. Mas que, tipo, mano, é aquele bagulho. Não adianta você ficar na garagem. Tem que sair pra ver qual é que é, né? Os Titãs, cara, eles tinham um contato com a galera muito foda. Tanto que a galera que era fã do Titã mesmo, assim, fã foda mesmo e tal, era tipo Mamonas, tá ligado? Todo mundo gostava dos caras, mano. E os caras iam em programa, brincava, tá ligado? Brincava com um, brincava com o outro. Aí é que pra eles era fácil, né? Era quantos caras na banda? 30? Não, mas é a pegada do rock. O rock tem que ser descontraído, tá ligado? Não adianta você chegar, por exemplo, um tipo de postura que eu não gosto muito. A gente vai falar um pouco aqui dele aqui. O Renato Russo. Renato Russo, tipo, ele brincava, mas era pouco. O rock, cara. O rock era divertido, tá ligado? Ele é sem compromisso. Se você tem que cair na galhoca um pouco, né? É, mano. E o Titãs tinha essa pegada, cara. E puta, a galera adorava, mano. Os caras davam risada, errava letra e foda-se. Parava de cantar no meio, quando tá ligado? Eles zoaram aquele... Que eles falaram, mano, a gente não faz playback. Ah, não tem como, vai ser playback. Qualquer programa de auditório X dos anos 80. Não, vai ser playback. Beleza? Vai ser playback? Tá bom, então. Aí os cara, mano, começava a trocar de instrumento, sim, fingia que tava tocando, punha a mão pra cima. Não sabe, igual aqueles grupinhos de pagode, assim, tá ligado? É, os caras eram foda. Eu acho que era assim, né, o Titãs brincava, o Renato Russo ficava na dele e o Cazuza brigava com a plateia, né, cuspia na cara, dava tapa. Porque o Cazuza, ele tinha briga, né, zoava a galera que tava no... xingava, era mesmo. Ele era um porra louca total, né, cara? Mas só no Titãs aqui, desse álbum, uma coisa que, olha, eu fiquei impressionado, eu falei, caramba, tem umas músicas assim, o baixo é muito legal, até porque o punk tem uma coisa da guitarra não chamar tanta atenção, assim, né? Mas o baixo, nas músicas, é muito foda. Aí eu fui ver quem toca baixo em todas as músicas é o Nando Reis, cara. E eu falei, porque eu não gosto muito do Nando Reis, mas, cara, ele manda muito bem nesse álbum. Eu gosto, ele é maneiro, cara. Tem umas músicas maneiras aí. E ele tem, mas aquele lá com o Hare Krishna, puta que o pariu. Você pode acertar assim, velho, se você errar uma já era. Ai, caralho, é foda. É, mas Titãs foi gigante mesmo, cara. Foi. Foram titânicos. É. E outra coisa, no começo da carreira não era Titãs, né? Era Titãs do Iê Iê Iê. Aí depois eles mudaram pra Titãs só. Que também, né? Que me fudeu. Né? Só Mamonas Assassinas. Eram Mamonas Assassinas do Espaço. Aí eles chegaram na gravadora, o cara falou, meu, calma, né? Vamos com calma. Não, até no documentário que eu vi, o cara fez uma brincadeira que até de mau gosto, mais ou menos, né? Mas o cara fala assim que o nome da banda dizia muito do futuro dela, né? Porque Mamonas Assassinas, os caras morreram, Aborto Elétrico acabou antes de gravar o disco e o Paralama do Sucesso tá aí até hoje. Aborto Elétrico aí, gente, ai, cara, Aborto Elétrico, se tivesse lançado o disco, ia arregaçar o Brasil, hein? Era foda, velho. Tô esperando o Barão Vermelho na corrida maluca ainda. É que o Barão Vermelho fez sucesso muito rápido. Subiu muito rápido, né? Subiu muito rápido. A gente tem também uma banda, né? Que depois tem um cara que solo, mas a gente pode falar tudo junto aqui, que é o Barão Vermelho, né, cara? E também falar um pouco do Cazuza, né? Puta! É. Vamos falar do Barão primeiro? Porque eu sou muito beat do Cazuza, cara. E eu acho... Eu não sou fã do Legião, não sou tão fã do Titãs, apesar de gostar bastante, mas Barão eu gosto pra caramba. E eu acho o Cazuza muito bom escrevendo e tal, mas... As músicas do Barão eu prefiro com o Frejá do que com o Cazuza, cara. Pô, é, cara, o primeiro aqui concorda comigo. Meu cara, Deus. aí, Branco. Cara, Frejá, Deus. O Frejá é muito bom, cara. Mas tem até uma declaração meio polêmica aí do próprio Cazuza, que ele falava, cara, eu sempre escrevi música para os outros cantarem. Eu cantava porque ninguém queria cantar minhas músicas. Porque, ei, mano, convenhamos, Cazuza, ele era um artista, mas não era um cantor. Porque... Exatamente, ele escrevia muito bem, só que musicalmente cantando, não gosto muito. A influência foda do Cazuza, cara, foi na parte de escrita mesmo, tá ligado? Ah, ele era um poeta, e, né? Eu até falei pro Areira, falei lá no WhatsApp lá do grupo dos casters, né? Que quando o Cazuza escreveu a Codinome Beija-Flor... Deus parou de criar e veio aprender um pouco olhando, tá ligado? Porque a gente vinha com essa pegada do rock de crítica, né? Ou então a pegada brincalhona, não sei o quê, aquela coisa tranquila. E, mano, na hora que chega o Cazuza, ele traz muita poesia pro rock, né? Que era uma coisa que a galera não tava focando tanto, né? Falando de rock, eu acho que quem bate de frente com ele, acho que só talvez o Renato Russo e o Chico Science. É, top, mas mesmo assim... Você pega o Renato, também essa pegada mais poesia. A letra, que nem a Kel tinha, a gente tava conversando, né? E a Kel falou assim, Legião Urbana é pra ler, não pra escutar. Porque as letras do Renato, cara, poesia pura, lindo. E ele fazia um jogo de palavras que, meu, era sensacional. Mas cantando mesmo, é porque o Renato Russo, a gente vai falar dele lá na frente, mas ele pecava um pouco na harmonia. É. E o Cazuza, ele escrevia a música foda, e a porra da harmonia da música te jogava dentro da porra da poesia, cara. Então, por exemplo, quando você escuta Codinome Beija-Flor, não é só a letra, não é só o cara cantando, indiferente de quem esteja cantando, é a porra da musicalidade, mano, é o toque, tá ligado? É o som. Quando, aquela música dele mesmo, O Tempo Não Para, né? Aquela Sim. música é tudo de uma vez só. É tanta coisa junta que você fala, caralho, é o ritmo, é o refrão, é o que ele tá falando. Você escuta três vezes assim, você fala três vezes diferente, três coisas diferentes. Parece que não é a mesma música, tá ligado? É foda, cara. Até a ideologia, que é manjadinha, Sim. né, é mais manjada, mas você pega a letra, meu, carregada, cara, carregada. Fala muito sobre o homem moderno. Cara, é lindo, é lindo. Cara. Não, eu gosto também de uma que até foi lançada fora do Barão, mas o Blues da Piedade, cara. Agora eu vou cantar pros derrotados que andam. Putz, cara, é muito legal essa também. E é legal porque, tipo, é aquele negócio: é triste e é legal e é bom ao mesmo tempo, né? Porque o Cazuza era um cara todo fodido, né? Cheio de problemas, etc. Até o rock tem dessas, né? Você influencia outra geração, só que você é um cara completamente fora da sociedade, né? Você usa droga, você é gay, você é maluco, você arruma briga, você já matou, você tá ligado? E tipo, o Cazuza, ele era um cara todo fudido, todo zoado, um monte de problema. Ele era um cara que sempre botava a cara ali, tá ligado? Não tinha medo de nada. E tipo, isso foi ruim pro cara, porque acabou levando ele à morte também, né? Fora os outros problemas que ele teve. Ele fazia de tudo, né? Ele realmente ele vivia drogado e principalmente... bêbado, né? Tem várias histórias no filme dele que é bem real, assim, né? A biografia, você vê que realmente ele tava aproveitando, entre aspas, a vida ao máximo, né? Mas aí é aquele negócio. Hoje em dia, a gente tem a poesia dele aí. Se ele não fosse do jeito que ele foi, a gente não ia ter isso, cara. Porque a mente dele ia funcionar totalmente diferente, tá ligado? Então, é bizarro, né? Você pensar, porra, se o cara não fosse a merda que ele foi, não tivesse feito o que ele fez... tivesse morrido como ele morreu, não tinha saído tanta coisa boa, né? Fica aquele paradoxo. Quase todo é assim. James, Jimmy, vai por aí, vai, mano. Todo mundo, todos esses... Jim Morrison, é a mesma escola, né? Todo mundo, a mesma coisa. Tem até o Ariero falou aí do filme do Cazuza. Tem uma parada lá que eu acho genial, cara. Ele discute com a mãe dele, né? Não sei o quê. Aí ele fala, vai tomar no cu, não sei o que lá. E sai de casa, uma porra assim. Aí depois ele vem falar com a mãe dele, que é aquela atriz lá, né, que faz a Nenê na Grande Família lá. Maria Severo. E aí ele fala com ela e ela não responde. E ele fala, ei, ela vai falar comigo? Não, ela fala, não, eu tô tomando no cu. Você não mandou eu tomar no cu? É genial, né? Essa cena é muito boa. Quando você começou a falar assim, tem uma parada do filme, eu falei, mano, eu tenho certeza que ele vai falar da cena com a mãe dele. Cara, porque essa cena é demais. Muito foda. E assim, tem a mãe dele na vida real, né? É Lucinha alguma coisa, eu acho, né? Vixe, agora fugiu o nome. Lucinha é Cazuza, provavelmente. Não. Então uma coisa... que Cazuza significa moleque, né? O apelido que o pai dele deu pra ele quando ele era pequenininho, chamava ele de Cazuza e aí ficou, olha aí. Não, mas a mãe dele, ela fala em uma entrevista que eu vi que quando o Cazuza resolveu assumir que tinha AIDS, né? Ele na verdade foi a primeira pessoa pública que assumiu que tinha doença no Brasil, né? Assim. Então ela falou que pra ele não fazer aquilo, né? Porque ela tinha muito receio de como ele ia ser recebido, né? E aí ele falou assim, foi na época que ele gravou o Brasil, né? E ele falava assim, mãe, eu tô gritando na minha música que é pro Brasil mostrar a sua cara e eu vou esconder. Não, eu vou mostrar a minha cara também, sabe? Isso é muito legal, cara. Ele era foda, né, cara? Eu acho que ele influenciou tanto as pessoas por tudo, pelas músicas, pelos vídeos, pelas imagens. Porque, cara, hoje em dia, você entrar aí no YouTube, você vê vídeo do Cazuza, cara, você vê foto dele cantando... pendurado naquela porra daquele... tomando soro, tá ligado? É. Cara, é um baque do caralho, maluco. Sim, é um baque foda. Você fala, puta que pariu. Ele ganhou um prêmio, assim, em 90 mesmo, pouco antes dele morrer, cara, ele vai receber o prêmio de cadeira de rodas, assim, ele tá muito magro, muito acabado, foi bem próximo da morte, assim, cara. E ele definhou muito rápido também, né, que não tinha nenhum tratamento, assim, na época, né? Exato. Então ele assumiu que tava doente, pouco de 2-3 anos, mais ou menos, ele já morreu. É, porque ele continuou na loucura, né, cara? Ele continuou nas drogas, sei o quê. Aí ele parava continuava. Um pouquinho, daqui a pouco voltava. Aí não tem jeito. O tempo não para, né, mano? Exato, cara. E aí, é foda, tipo, ele cantando lá pendurado num soro e, tipo, o tempo não para. Nossa, é de chorar. É de chorar. Foda, cara. Esse é o caso dos senhores e senhores. É. Só uma coisa aqui que a gente falou do Circo Voador lá no Rio, que existe até hoje, né? Quem idealizou o Circo Voador foi o Cazuza, junto com a Bebel Gilberto, que é a filha do João Gilberto, e mais um grupo de atores e tal, que era um lugar pra ter espetáculos de musicais e tal, né? Porque eles eram de uma companhia ainda. E aí depois o Circo Voador foi onde o Legião se apresentou a primeira vez fora de Brasília, entendeu? Então foi aí que a coisa foi crescendo depois, né? Bom, a gente tem que também falar do Legião Urbana, não adianta, né? É uma banda que, poxa, tem uma influência. Lave sua boca pra falar de Legião Urbana, seu lixo. Eu nem falei mal ainda, hein? Mas assim, o Legião. A gente não consegue muito separar o Legião da figura do Renato Russo, né? Pela importância dele. Mas uma coisa, assim, que até agora que falou do Renato Russo ser esse poeta, né? A forma como ele escreve. Mas uma curiosidade é que a maioria das músicas do Legião. Quem compunha era o Bonfá, como é que é? Marcelo Bonfá? É o Marcelo Bonfá. Era o Marcelo Bonfá e o Dado Villa-Lobos, eles compunham a música e em cima dela o Renato Russo escrevia. Então, assim, é uma coisa bem legal que funciona um pouco ao contrário. A gente imagina que o Renato fazia tudo, mas não, cara. Ele, né, ali tinha... Os outros caras eram bem importantes na banda ali também. Exato. O Renato Russo tinha uma característica muito foda também, que é aquela frase que tem muita música, que é até clichê, que é pra todo mundo cantar junto, né? E, cara, uhum. As músicas do Legião é pra todo mundo cantar junto. É. Aquele tipo de música. São pegajosas, né? É, cara, e a galera canta, tá ligado? Todo mundo é amigo, é tudo certo, pá, tudo legal. Você tocar numa fogueira, num luau, ou na casa de um amigo, na praça, tomando vinho, é, tá ligado? É, a melodia, né? Mas é a mesma coisa que Paralamas, eu acho. Você tá ouvindo, ah, tal, mas você parar pra ler, você chora. Ele mesmo brincava, Renato, você fala que em 3 acordes dava pra tocar qualquer música do Legião. É que em toda a formatura que você vai, toca Pais e Filhos, fica todo mundo cantando feliz, sendo que é uma música que fala sobre suicídio. Ou não, né? Mas não vou entrar aqui na parte filosófica e interpretativa, senão eu vou ficar até amanhã falando dela. Mas o que eu mais gosto de Pais e Filhos são os joguinhos de palavra. Tipo, nossa, você vê, é muito louco, e ela só funciona falada, né? Porque se você lê, ela não funciona muito. Por exemplo, eu moro com a minha mãe, mais meu pai. Aí você vê, eu moro com a minha mãe e meu pai, mais meu pai vem me visitar. E ele faz esses joguinhos de mais e mais. E tem vários, uh-huh. Não só nessa música, em outras, né? Eu acho isso muito louco, cara. É. Como se ele estivesse falando, eu moro com a minha mãe e meu pai vem me visitar, né? É, tipo, antes eu moro. Na mesma frase, ele consegue falar que ele mora com a mãe e com o pai dele. Aí depois ele fala, eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar. Tipo, cara, é muito doido. É muito legal. E assim, eu gosto muito, não adianta, eu acho que é clichê, mas, pô, Faroeste Caboclo, né? Que a gente não pode deixar de comentar. É uma música que tem 13 minutos, sem refrão. E todo mundo sabe a letra disso desde que ela saiu em 87, entendeu? Pelo menos um pedaço, né? Pelo menos um pedaço que só sabe. Sim, Era um troféuzinho que você ganha, tipo, ai, eu sei cantar Faroeste Caboclo. Superada depois por Diário de um Detento. A própria Eduardo e Mônica lá, velho, todo mundo sabe cantar pelo menos um pedaço. Sabe. Cara. E é legal que é aquela coisa. O Legião tinha muita música de protesto, tinha, né? Aí, que país é esse e tudo. Mas eles tinham essas músicas que, assim, embora tenha uma crítica social muito grande para Faroeste Caboclo, mas Eduardo e Mônica é apenas uma história de amor, entendeu? É uma historinha ali. E é bem legal isso. Eles trabalhavam com tudo, né? É pra dar influência, né? Eles tinham a influência do post-punk. O Renato Russo, especialmente, tinha influência do David Bowie, muita influência do Smiths também. Já caiu um pouco mais pra poesia mesmo. Até do Doors, cara, ele vivia falando do Doors. Você pegava esse entrevista, pequenos videozinhos que faziam, tipo, quando os caras iam viajar e tal. Aí o Renato Russo, ele é meio pedante, né? Aí Daí ele ficava falando inglês, umas paradas em inglês, assim, olhando. É, Jim Morrison, poet. Tipo, umas paradas assim, ele fica falando umas merdas dessas. Mas era da hora. Mas e também do John Lennon, né? Tanto que a briga do aborto elétrico, ela começa por causa da morte do John Lennon, né? Tem uma entrevista com o Renato Russo que ele conta, assim, que a Yoko Ono terminou com os Beatles e terminou com o aborto elétrico também. Engraçado, isso é. Só dá um explicado o que é o aborto elétrico pra galera que não conhece. Sim, tá? O aborto elétrico é a banda que surgiu antes do Legião Urbana e de onde saiu o Legião Urbana e o Capital Inicial, né? O aborto elétrico era o Renato Russo, o Fê Lemos, que é do Capital Inicial, é o baterista, eles criaram, e depois o Flávio Lemos, que é o irmão do Fê Lemos, que também é do Capital, entraram na banda. E no dia, eles não chegaram a gravar nenhum álbum e tal, né? Mas aí, assim, depois do final, as músicas foram divididas, né? O Capital ficou com Vananeio, Vascaína e Fátima, e o Legião ficou com algumas outras músicas, né? A Geração Coca-Cola, por exemplo, eles cantavam nessa época. Depois da morte de John Lennon, a Yoko Ono resolveu fazer uma meditação em conjunto no mundo inteiro, num horário. E aí o Renato Russo resolveu ir pra essa meditação porque ele era muito, muito fã. Então ele foi lá pro Cerrado com uma garrafa de pinga e tomou a garrafa de vodka, sei lá, e tira. Um corote, né? E aí ele chegou atrasado no show do aborto elétrico e começou a errar as músicas todas. E aí o Felenos ficou muito puto e jogou a baqueta nele. E aí ele disse que ele olhou pra trás e falou assim: você jogou baqueta em mim, saiu e acabou a banda. E não, porque você fez isso comigo. Aí, né, já virou... Tem no filme, né? No filme do Renato tem isso aí, que ele fica de olheira, ele leva uma foto, de olheira, uma parada assim, né? São jovens, né, Grock? São jovens. São jovens. É legal esse filme, é divertido. É legal. É legalzinho. Legião foi o Ray Charles do Brasil, né? Porque o Ray Charles prometeu que não ia tocar mais em Georgia. E aí acabou que, até o final da carreira, ele voltou lá e tocou, né? E o Legião prometeu que não tocaria mais em Brasília, né? Porque teve um show, o pau quebrou, e ele falou, né? O Renato Russo falou, nunca mais vou tocar aqui. E nunca mais tocou, né, cara? O cara morreu e não deu tempo de se redimir e tal. É, isso é verdade. Eu achei que você ia falar... Quem tem que se redimir é Brasília, não ele. Cara, não fez nada, pô. Eu achei que você ia falar que o Richard falou que não ia tocar George, achei que era a música que ele ia tocar mais, porque o Legião tinha uma coisa com Ainda é Cedo, né? Tem até um show que um CD ao vivo que no intervalo o Renato Russo fala assim: quem já comprou o disco novo? Ah, ninguém comprou, aí depois vai chegar aqui no show e vai ficar assim: toca Ainda é Cedo, toca Ainda é Cedo. É muito engraçado. Tipo, não aguentava mais tocar Ainda é Cedo. O Renato Russo é um cara meio mala, mas ele é um cara gente boa. Eu acho que ele é um cara que faz falta na música nacional até hoje. Eu adoraria ver o Renato Russo como ele estaria hoje, o que ele estaria tocando, que tipo de música ele estaria tocando, pra qual caminho ele teria seguido, cara. Porque eu acho ele muito foda. Às vezes é melhor deixar como tá, viu, cara? Porque a gente vai falar do Mamonas, mas você pega o Mamonas. Mamonas foi quando teve que ir, tá ligado? Às vezes se o Mamonas tivesse ficado e o segundo CD fosse uma bosta, não seria o mito que é hoje em dia, tá ligado? Então, às vezes essa galera que vai assim, cara, é melhor, sabe? Porra, foi, beleza, vamos lembrar do cara. Porque às vezes o cara fica vivo e faz um monte de merda e vira um Metallica da vida, é foda. O Renato Russo ou o Cazuza mesmo, eu acho que eles iam continuar escrevendo. Eu não sei que tipo de música eles iam estar fazendo, mas eles iam continuar escrevendo bem, né? Coisa mais ou menos Titãs, assim. Cara, eu não sei porque eles. Hoje em dia, a política tá uma loucura, velho. A cabeça desse maluco ia pegar fogo. Ah, cara, não. Mas se você vê, o Renato Russo falava umas paradas de política que são totalmente aplicáveis até hoje. Total, cara, total. O que tá acontecendo? Até porque tava ruim naquela época, não melhorou nada. É, exatamente. Sim, é aquela parada, né? As frases do Império Romano servem pra o tempo moderno, né, que a gente vive agora. Mas se os romanos vivessem agora, eles estavam fodidos. Eu tenho uma parada que eu penso assim: o Brasil só vai ser um país foda, evoluído assim, quando a gente perceber que as letras do Legião não fazem mais sentido. E aí você vai falar, você vai ouvir que país é esse, você vai ouvir, sei lá, aborto elétrico, assim, e aí você vai falar, nossa, mas como assim? Isso era do Brasil e tal? Aí o Brasil vai ser um país evoluído. Exatamente. Enquanto o Legião Urbana fizer sentido, é porque a gente tá na bosta. Se o Renato Russo tivesse cantado no ano 1510, ele estaria certo até hoje. É, né? Eu acho, o Grock, eu acho que isso vai acontecer no dia que... Lembrando aí do conto do Asimov, lá no dia que o AC tiver dados suficientes. Aí isso vai acontecer. É verdade, né? A última... Aí ele vai tocar Pais e Filhos, né? Né? Como reverter a entropia, ele vai falar de Legião Urbana. O problema do Legião Urbana é que tocou muito na rádio, que as músicas mais pobres encheram o saco. Que, oh, tocava até em rádio de pagode, assim, Pais e Filhos, assim, porra, fala sério. Ah. Mas se você se aprofundar bem na obra, ouvir, como posso dizer, o lado B do Legião, cara, tem músicas maravilhosas, cara. Aquele disco A Tempestade, que é o penúltimo, deles, né? É o último antes dele morrer, né? Depois teve o... Isso, com ele vivo, né? Que foi pós-mortem, né? É. Cara, eu adoro aquele disco. E é um disco que te deixa mal, cara. Você sente que o cara tá morrendo, cara. Tipo, parece meio que uma despedida do cara. Muito foda, né? Não, e assim, o outro problema do Legião é da minha irmã, que eu via todo dia durante 5 anos, então eu peguei um pouco de trauma disso. Tinha uma menina na sala, não esqueço o nome dela até hoje, Karina. Cantava Eduardo e Mônica inteiro, todo dia, cara. Que raiva. Cala a boca, desgraçado. Quando eu tava, tipo, na sexta, sétima série, assim, eu ouvia muito Legião, né? E aí eu ouvia assim, nossa, ouvia Legião, meu, no meu iPod só Legião. Puta, Legião, Legião, Legião. E aí, na minha mente de 13 anos, que não conhecia nada, assim, eu pensava, meu, vou amar a Legião para sempre, assim, nossa, olha, essas letras, tipo, isso é a melhor coisa do mundo. E aí, eu conheço gente assim até hoje. Cara, e eu ouvia como se só houvesse Legião no mundo. E aí, tipo, no Brasil, né, de música brasileira. E aí depois eu fui ouvindo outras coisas, eu, tá bom. E depois de falar de Renato, né, Legião, os anos 80 vai acabando, e aí, cara, assim, ó, desculpa, mas acho Engenheiros do Havaí muito chato, cara. Aê! Chato! Chato! Próxima banda! Não, mas calma, mas foi importante pra caralho. Sim. É, mas foi chato, né? Era um garoto que, como eu, puta, ai, não. Cara. Olha aí, ainda mais você, Lira, que ama os Beatles e os Rolling Stones. Eu amo, mas você. Essa música vai pra você! Essa música, ela é bonita. Mas, nossa, eu acho o Humberto Gessinger um pé no saco. Muito, né? Ele pensa que é o Roger Waters. Ai, que saco. Nossa, exatamente. Ai, que merda. Putz, não sou só eu tô feliz agora. Cara, o final dos anos 80... O papai é pop, o papai é pop, o pop não poupa ninguém. Nossa, e aquela, qual que é? Refrão do Bolero, né? Eu que falei nem pensar, agora me arrependo. Puta, me arrependo de ter ouvido essa música. Final dos anos 80, teve RPM Engenheiros, mas graças ao bom Deus, teve Marcelo Nova e Raul, né? Então, mas o RPM eu gosto, viu, cara? Eu acho maneiro. É, então, mas... Olha a beat do Paulo Ricardo. RPM Teste. RPM era a loucura das garotinhas. Né? É. Minha mãe foi no show do RPM. Tipo, o cara mais lindo do mundo. Era assim, cara. O RPM era maneiro, maluco. Ele era maneiro. Porque mas assim, uma farofa. Tem uma coisa do RPM, que o RPM foi montado por uma gravadora, né? Alguém escrevia as letras, traz aqui um vocalista que vai fazer. Era pra menininha adolescente ouvir. É porque o RPM deu origem ao Restart aí, tá? É, exatamente. Você sabe a quem que o RPM deu origem foda? O KLB, cara. Nossa, que foda, nossa, hein? É, o KLB, nossa. Tanto que os... Não, o KLB é uma coisa boa. Deve ter muita banda bosta aí que tem influência de Metallica, né? Os próprios caras do X-Zero falam que gosta. Nem por isso os caras são bons. Mas, porra, o RPM foi foda, cara. Foi importante pra caralho. Não, foi, com certeza. Não, e tem música legal. Eles eram naquele esquema do Blitz também, né? Tinha umas músicas mais divertidas e tal. tinha umas letras mais engraçadas, falava uma coisinha aqui, outra ali. Música pra pegar mina, tá ligado? Pra pegar mulher, é. Tipo de coisa. Ah, tem uma outra banda também, que é do... É do Sul, eu não sei se é do Rio Grande do Sul, mas que é o Nenhum de Nós também. Que é bem legal, assim. Eu gosto, eu gosto, uma banda honesta. Então, Camila, cara, Camila tem uma letra muito legal. É, Camila e Astronauta de Mármore é o meu conhecimento sobre essa banda. Ponto final. Não, mas a Camila eu acho até engraçado, porque assim, as pessoas realmente, quando uma menina fala que é Camila, o pessoal canta, né? Tá afim da Camila, canta pra Camila, mas tipo, Camila fala de uma menina que sofre violência doméstica, né? Tipo, a música é sobre isso, da cara. Que horror, né? E as pessoas... É tipo a Natasha lá do Capital, né? Camila é uma puta do caralho, toda destruída. E aí tinha a mina que fala, ah, Natasha é foda, só Natasha, não sei o quê. Eu falei, meu Deus. Astronauta de Mármore é a melhor adaptação de música gringa que eu já vi, cara. Verdade. É muito boa, cara. E assim é aquela música que é, como é que é? O tempo passa e nem tudo fica, a ordem será de uma vida. O que se move e o que nunca vai se mover. É deles! Por favor, põe no final do cast. Põe de vírgula sonora, cara, por favor. Sinceramente, eu corto meu dedo se não sair uma banda desse cast. Nossa senhora, você fica citando banda da esquina daqui a pouco, né, mano? Nossa senhora. Cara, o Marcelo Nova, ele é foda. Ele acha... Sei lá, cara, esse cara tá em outro tempo, mano. Eu fui no show dele, ele é muito engraçado. Ele usa guitarrinha vintage, topetinho e aqueles óculos até hoje. Ele congelou, sei lá. É muito engraçado. O cara é muito chique. Ele é muito. Nos anos 90, então chegamos aqui, depois dos anos 80, que é aquele boom do rock no Brasil. Peraí, só um minuto. Chegamos nos anos 90, depois dos anos 80. Isso é um podcaster, viu? E esse tá preparado. Não, mas assim, os anos 90 começaram com as bandinhas no estilo mais pop, né, no começo da década, o Skank, o Patufu, que a Grok gosta bastante. Ai, cara, puta, Skank também me... Puta, cara! Skank salva só pelo clipe do Garota Nacional. Ai, salva. É uma parada que eu não baixo, põe... Se tocar no lugar, eu não ligo, mas, puta, eu jamais colocaria no mais. Aí, nos anos 90, a gente tem uma parada que eu acho que retrata bem o que eu falei na minha entrada, né? Que eu falei, aqueles que dançavam eram julgados loucos por aqueles que não ouviam a música. Quer dizer, aqui nos anos 90 teve a parte do preconceito com o rock, né? Como nos anos 90 tava essa mídia louca, né? A Globo, o SBT, essa galera nessa guerra doida deles, eles levavam rock no programa direto, cara. Direto. Então, tipo, o Skank não saía da televisão, cara. O próprio Patofu vivia na MTV, lembra da antiga MTV, quando ela era boa? Patofu não saia de lá, cara, todo dia, não tá no programa. Então a só galera que... Só um pouquinho. Ô, Grok, faz um comentário. Lembra da MTV quando era boa? O Patofu tava lá direto. Eu queria ver pois que é. Pra comentar não, assim. Eu fiquei... Tô de boa. Não, quando a MTV era boa, porque ela tocava clipe de rock o dia inteiro, né, cara? Era Iron Maiden, o caralho... Era boa mesmo. Eu conheci minhas bandas de rock tudo pela MTV, velho. Uhum. É da hora pra caramba. Mas aí, tipo, tem aquela parada do preconceito, que a galera que não gostava de rock não entendia que barulho era aquele. Porque, pô, o bagulho tava crescendo pra caralho no Brasil, né? E tipo, a década de 80, ela serviu pra levantar a bola. E a década de 90 veio e cortou, tá ligado? E aí o bagulho virou um boom do caralho e ninguém começou a entender nada. E aí nego começava a relacionar com bandido, como os ídolos dos caras eram pessoas que tinham AIDS, né? Eram pessoas que eram gays, na época tinha um puta preconceito. Era gente que usava droga pra caralho, né? Porque os heróis morreram de overdose, né? Os inimigos estavam no poder agora. Olha aí, boa referência. Mas, pô, a década de 90 ela é muito importante, cara, porque ela vem pra fixar mesmo, né, a parada. E uma outra coisa também, que as bandas, na década de 90, elas começam a incorporar alguns ritmos, algumas coisas mais daqui, regionais, né? Coloca maracatu, coloca sons de forró, por exemplo. Então, acho que começa a ficar mais diferente. A gente para de chupar um pouco dos gringos e começa a fazer um som mais original. Não que antes não tivesse sua originalidade, mas você pega o som, por exemplo, do Rapa, você não sabe nem falar o que, que os caras são. É. Você não sabe. Você não sabe. Então, o Rapa é o quê? O rocker? É o quê? Não, não dá pra falar. O os Rapa caras é foda. São originais. O Rapa é foda. A verdade é que o brasileiro, ele começou a experimentar, né? Ele começou a pegar mistura, pegar influências daqui e misturar com coisa de fora. Sim. É porque, tipo, às vezes não é nem o brasileiro. Isso é normal em qualquer lugar. Tudo que vem de fora, assim, que é influenciado, ele vai crescendo ali dentro e vira uma coisa totalmente diferente, né? Você vê isso em sociedades antigas, Egito, Roma, a porra toda. Vem uma coisa de fora, você abraça, só que ali dentro da sua sociedade, ela se multiplica, né? E forma uma coisa totalmente diferente do que ela era lá fora. Isso aconteceu com o Brasil. E foi bom pra caramba, cara. Porque a década de 90 tem muita coisa boa aí. Tem coisa ruim também, ok, mas as coisas boas tem são excelentes. O próprio Rapa aí que o Arena falou é foda pra caralho, mano. As letras do Rapa é uma psicodelia louca, né? Mas, puta, tem tanta interpretação ali em cima. Não, mas e até da letra? O dia que um amigo me falou que a minhoca de metal era o metrô, cara, eu falei, puta, agora faz sentido essa porra. Cara, que vive na roça é foda. Primeira vez que eu ouvi, eu já falei metrô, na hora. Eu, cara, eu tinha visto metrô. E o Rapa é foda, que ele cutuca assim, ele enfia o dedo na ferida e gira, né, mano? Porque, porque você olha, os caras chegam nos anos 90 e manda assim, ó, todo camburão tem um pouco de navio negreiro. E canta uma música, assim, dando um tapa na cara do racismo e do preconceito, sabe? E mostrando assim, ó, você acha que você... Que aqui é Brasil, que aqui é tudo mistura e tá tudo bem, mas não é não. Aqui preto apanha todo dia. E aí... Você ouve uma parada dessa e fala, caralho, cara. Você lembra daquele clipe do A Minha Alma? Que exato, mostra o. Falar isso. Putz. Sim, velho. Mostra um menino sendo pego pela polícia, sendo morto, assim, que ganhou o prêmio lá, ganhou o VMB, se eu não me engano. Foi. Cara, é um clipe que você fica até meio chocado, assim, ainda mais pra época, né? Sim. Tem uma deles aí que tá no top aí ultimamente, eu nem sei qual que é o nome. Que fala, tipo, uma parada assim, eles me seguraram até que eu concordasse, uma parada assim. Eu acho foda pra caralho, falando um pouco de política, tá ligado? Os caras me pressionaram, me seguraram até que eu concordasse. Até a situação da Grok lá, 1984, né? Eu lembro muito disso. Sim, 2 mais 2 é 5, se o Estado disser que é, então é. Exatamente. Exato, cara. Cara, não, muito... mas é bom demais. O Rapa, eu sou fã mesmo, cara. Putz. Nossa, eu também. Meu irmão, então, puta, se ele ouvisse que... Cara, eu já fui uns 3 shows, 4 por aí. O meu irmão, cara, pelo amor de Deus, fala de Rapa. Eu tô surpresa que ele ainda não entrou no meu quarto aqui, não abriu a porta e falou, o quê? O Rapa? Onde é que tá? Você foi em quanto show? Ele acabou de entrar aqui. Meu Deus. Você já foi em quantos shows do Rapa, Grok? Ai, 3, 4, sei lá. Já é considerado uma usuária de uma coisa. Okay. Só de tabela. Nossa. E já que o Febrinho tocou no assunto, a gente já passa então pro Planet Hemp, né? Pá! Planet Hemp também. Planet Hemp, pá! O Planet Hemp ele tem uma pegada legal, assim, mas ele não é tão foda quanto o Rapa, né, cara? Que não. Isso? Ah, pô, cara, foi... Foi uma série de polêmicas em cima de polêmicas quando eles surgiram. Poxa, eles eram presos direto quando eles lançaram o primeiro disco deles, que é o Usuário, né? Uhum. Mas você acha ele tão grande, assim, tão grandioso, influente quanto o próprio Rapa, Branco? Eu acho muito superior. Eu acho que a questão é que o Planet Hemp não aparecia na televisão, até pelo discurso deles, né? Eles tinham uma barreira ali na mídia, né? Então eles não apareceram tanto, assim, né? Acho que não é nem por isso. Eu acho que Planet Hemp só não é tão, assim, que nem o Rapa, porque o Planet, ele focou em um assunto. Ele focou em uma parada. O Rapa, ele fala de tudo, cara. Mais o amplo, É, ele é mais amplo. Ele não tá tão... Mano, o Planet Hemp chama Planet Hemp. Sabe? Tipo, planeta marihuana. Então, se você pegar, os caras fizeram uma banda pra falar de um assunto. Não que de pala eles não toquem em outros. Mas o foco do Planet Hemp é falar da maconha, legalização e a violência em volta disso, porque ela é proibida, blá blá blá. Então por isso que ele não ficou tão abrangente. Mas se o Planet Hemp decidisse falar de tudo igual a Rapa fala, meu, ia ser uma porrada. É um pouco do excesso, né, Grock? Que a gente tava falando lá no começo. É tudo, é sempre aquela pá, pá, pá, pá. Às vezes você quer uma coisa diferente. O Rapa tem essas músicas que dão umas pauladas, mas pô, tem umas músicas divertidas. Música, né, alegre, aquela porra toda e tal. Música, muita música que vai pra TV, né? Que vai pra novela, que vai pra Big Brother e vira tema de coisas gigantes, assim, que a galera tá assistindo o tempo todo, né, meu? Isso aí ajuda a divulgar a banda pra caralho. Sim, mas o Planet eu acho da hora porque ele... Cara, eu acho muito legal essa coisa de... Meu, eu não tô nem aí pro seu sistema. Eu vou fazer meu som e você vai ver... Tinha uma frase, como é que era? Puta, eu não vou lembrar, foda-se. Mas a parada do Planet que é assim, eu vou fazer som e tudo bem, você não vai tocar na rádio, você não vai tocar na TV, não tem nem aí, cara, o meu show vai estar cheio. O meu som tá tocando na rua aí, sabe? É uma pegada meio Racionais, né, cara? Tipo, cara, é televisão, né? Meu show tá lotado. E até eles colocavam, né, a coisa do hip hop, do rap ali na música também, né? Nessa rap, mistura que faziam. Até porque na época o rap tava muito forte, especialmente por causa do Racionais também. Também, é. Exatamente. O Areira falou aí de misturar, né, sons do Nordeste, de outros lugares e tal, na música. A gente não pode deixar de falar um pouco de Mamonas, né? Apesar de a gente já ter um cast inteiro falando dos caras. Eu jurei que era a pegada exata pra falar de nação. Eu não entendi. Eu também jurei. Mas, porra, no Mamonas ninguém bate, cara. Porque os caras vão desde o forró até o pagode. Não tem como. É que era paródia, né? O Mamonas é tão foda que não tem estilo, cara. É. Tudo é uma loucura do caralho, o nego mistura tudo, né, cara? Genial. Não, e essa parada até o Raimundos também, né? Tinha lá o triângulo no meio das músicas, né, cara? Grande Raimundos, também uma das maiores da década de 90. Sim. E que pra mim devia ter parado justamente ali quando o Rodolfo saiu e tal, porque depois se tornou uma banda irrelevante. É culpa de Deus. Tá falando rapidinho, dando um adendo. Porque, por exemplo, o Raimundo, eu canto isso aqui, não sei o que. Entrou pra igreja, cara, não posso mais cantar. Cara, que escroto. Porque você pega, sei lá, o Matanza, só cantava de bebida e cachaça, encher a cara e dormir no bar. Pra quem não sabe, o Jimmy London, ele não bebe mais ou menos desde 2003. O cara não põe uma gota de álcool na boca e nem por isso ele parou de cantar música de bebê e ao pé na jaca. Sim. Porque a música do cara, o Jimmy lá do Matanza, é diferente do Jimmy em casa. Por que o Rodolfo não podia fazer a mesma coisa? É questão de separar o pessoal do profissional, né? Segue, né? Que bosta. O cara não consegue, né? Ela é a Yoko Ono do Brasil. Ela acabou com o Raimundo. A igreja é Yoko Ono do Brasil mesmo? Não, a mulher do... A mulher dele é ela que é mó crente e tal, ela que levou ele. Ah, então a culpa é dela, não da igreja. Né? Mas, cara, a importância deles é gigantesca, hein? Porra, com certeza, cara. Quem nunca cantou? Que mulher ruim, Deus olha as coisas fora. Eu acho que o silêncio responde, né? O Rodolfo ele já foi eleito como um dos vocalistas de rock, assim, porque o Raimundo tinha pegada muito hardcore, né? Ele já foi eleito como um dos vocalistas de hardcore mais rápidos do mundo. Ele chegava a ser mais rápido que o Mike Muir do Suicidal Tennis, por exemplo. Caralho. Mas o Raimundo tinha um quezinho de punk também, né, cara? Tinha um pezinho no punk ali quando dava uma acelerada e tal. Tava bem legal. É. Tinha muita pegada, você pega. Tinha bastante música pesada também. Mas o Raimundos é da hora, que a pegada do Nordeste também, velho, é muito forte. Você pega aquele Só no Forever e o Lavô Tá Novo. É. O nome dos novos. Os nomes são muito bons, né? Nomes melhores que só os álbuns do Falcão, né? Dinheiro faz 100%, essas coisas. Bom, e aí você pega esses álbuns assim, tem muita coisa, tem música que tem triângulo, sabe? É. Sabe? É legal pra caramba. Uhum. Nossa, e por que, que a minha entrada não foi Money que é good, nós não have, se não revasta, nós não tava aqui, ó. Por que não foi, cara? Porque não é o cast de Mamonas, do. Ah, meu pô. Isso que pensei, caralho. Tu tem uma mina que é foda pra caralho também. Ah, não, ela não é foda. Ela é Mike foda. Puta. Essa daí, ela veio pra concretar tudo que a gente falou do Cazuza e do Legião Urbana, né? É. Não, e ela era a intérprete, né? Que ela cantava do rock pesado a samba, sabe? Música romântica, bolero, ela cantava de tudo, cara. Que é a Cássia que é a... cara. Foda pra caralho. Quem? Cássia Eller. Eller, porra. Ah, não! Ah, Branco, liga, cara, facada no peito. Para, Branco, para. Você fica quieto, deixa a gente falar de história do rock, tá? Eu quero manter a amizade. Hein? Vai deixar? Cássia Eller não é foda pra caralho, porque trouxe muito da década de 80 pra década de 90, só que na própria, no cerne, tá ligado? Sem mudar muito a parada, que é o que a gente falou. A década de 80 veio e se transformou, né? Até chegar na década de 90, outra coisa. A Cássia Eller trouxe ali pra década de 90 coisas muito semelhantes à década de 80, que era a década mais inteligente ali do rock, né, cara? Pois é. Não, e a Cássia Eller, ela é uma coisa pessoal. Ela me lembra o quanto velho eu sou, porque quando a Cássia Eller morreu, eu tava fazendo vestibular já. Então eu lembro como que eu sou velho. Caraca. E a poesia da música da Cássia Eller é muito foda, cara. E às vezes a música nem é dela. Nunca é, né? Ela não tem, né? Quase sempre é de outros. Mas ela canta de um jeito, genial, né, cara? Né, cara? Puta que pariu. Ela é o rock, né, cara? É a atitude. Tipo, imagina, você chega no show daquela filha da puta, a mina tá sentada num banquinho, como se ela fosse levar um MPB. Só que, tipo, uma semana atrás ela tava com cabelão. E ali, do nada, ela tá com moicano azul. Com os peitos pra fora, né, cara? Ela é demais. Letra branca, transparente. Isso, falta... Aí você vê, tá com a camiseta branca, eu vou ver os peitinhos. Você vê os pelos do peito da mina, porque a mina é tão Nossa, foda. Que mancada. É tão foda que ela tem pelo no peito, caralho. Tipo, uma curiosidade, aquela música da Malandragem, né? Que foi escrita pelo Cazuza e pelo Frejá, né? Sim. E o Frejá, o Cazuza entrou em contato com ele e falou, mano, vamos fazer uma melodia para uma letra que eu tô escrevendo aqui, pá. E eles criaram, né? E eles decidiram dar de presente para aquela mina chamada Ângela Rorô, tá ligado? Aquela loira maluca. Sim. Que é a do... Ia pra caralho, né? Ela é louco, Nossa, cara. Ela é louca. Ela falando, ah, sei o quê. E aí... A Ângela Rorô é a que originalmente gravou a Amor, Meu Grande Amor, que depois o Frejá gravou, né, com o Barão. E sim, e aí tipo, entregaram pra ela, e ela falou assim, mano, vocês estão me tirando. Essa música tem nada a ver comigo, que merda de música é essa, não sei o que, e rejeitou, cara, a homenagem. É, e sendo a Ângela Rorô, ela falou, que merda é essa, ah, toma banho, fechou a porta na cara deles, né, sendo ela, porque ela era, putz. Cara, louca, louca, louca, velho. Ela pegou e recusou total, aí os caras gavetou, né. Aí depois veio a Cássia Eller, aí o Frejá pegou e falou, caralho, eu vi essa mina tocando e eu lembrei da música na hora. E aí ele chegou na Cássia Eller e falou, porra, tem essa música aqui, contou a história da música, eu queria oferecer pra você aí e tal. E ela abraçou e, mano, eu lembro quando essa porra fazia sucesso, era uma loucura do caralho, eu era moleque, tá ligado? Mas, mano, tocava na rádio o dia inteiro, em todas as rádios, na TV, a porra toda, era uma loucura, né, cara? A Ângela Rorô deve ter querido gravar depois. Ou não, ela é tipo Coringa, né? É. É, cara, mas a Cássia Eller é muito foda, muito marcante. E a Cássia Eller, ele é um grande sucesso no Japão, cara. Eu não sabia disso. Que? Ele é um grande sucesso no Japão, cara, sim. Tem um monte de banda japonesa que começa a tocar rock and roll por causa da Cássia Eller, mano. Deus, em que mundo que a gente cara, tá? Cara, você explodiu minha mente. Ah, é Japão, né, cara? Então... Quem falou? Os caras gostam de sexo com tentáculo, então tá nadando mesmo. Cara, quem falou essa informação pra mim foi o Ari, o Mendigo. E o Mendigo, ele é músico, né? Já falei, ele tem uma banda lá, tal, 220 Revolts. E ele trocou ideia comigo e falou dessa parada. E eu falei, você tá zoando? Ele falou, mano, pode pesquisar. E eu fui pesquisar e é verdade, cara. Inclusive no YouTube, tem vários japoneses fazendo cover das músicas da Cássia Eller. Espero que morra no peito. Mas bonito, porque a porra do japonês falando português, cara, fica um pouquinho enrolado, mas fica bonito, porque eles tocam pra caralho, né? A musicalidade dos bichos é nível oriental, né, mano? Muito foda, cara. E aqui no Brasil também, né? Cássia Eller inspirou muita gente aí, né, cara? Sim. A fazer coisa boa e a fazer coisa ruim também. Não, como tudo, né? Inspiração é foda. Cada um pega e usa como quer, né? Exatamente. Tá aí os anos 2000 pra gente exemplificar daqui a pouco. Nossa, é. Em meados de 92, 93, surgiu um movimento chamado Mangue Beat, que os caras resolveram despirocar de vez, misturar rock, às vezes algum elemento de metal, com ritmos brasileiros, como maracá. Frevo, maracá. Aquelas coisas da terra do Arieira lá. Não, é minha, não, é da terra do Hidalgo. Arieira é divina. Ah, é verdade. São Paulo é tudo do Nordeste pro Brasil. Enfim, eles decidiram fazer essa mistureba que chamaram de Mangue Beat. E veio com o carro-chefe o Chico Sainz, que lançou um Zumbi. Lançou o primeiro disco. Né? Que inventou. Né? Não foi o Chico que inventou o termo Mangue Beat? Que até que perguntaram assim, ah, o Nação toca por quê? Ele, Mangue Beat. Eu acho que tá bem, pô. E aí nasceu, né? Esse negócio de rotulação, pra mim, eu acho meio... Eu não gosto de me prender muito a rotulação, acho meio todo. Pra mim, o Nação Zumbi é só uma banda de música experimental, só isso. Mas experimental já é um rótulo, né? Então tá contradito. Não, experimental pra abranger tudo, que sei lá, você pode colocar qualquer coisa, sabe? Tipo, mas é que o termo Mangue Beat... engloba muito bem, tipo, eu também não gosto de rótulo, mas infelizmente, tipo, sei lá, feliz ou infelizmente, eu acho que é bom, rotula muito bem. É tipo Mamonas não tinha um gênero fixo, se tivesse um nome específico, hoje a gente chama de Mamonas. Eu chamo rock mesmo. Mangue, a batida do Mangue é totalmente a música dos caras, a batida do Mangue, sabe? É da hora. Eu acho que assim, o Mamonas tocava de tudo. Eles tocavam uma coisa nova, né? Eles criaram uma coisa totalmente diferente. Né? Não, e o Nação também, né? A parte de criação deles é gigantesca. O próprio nome do CD, né? Da Lama ao Caos, né? Se eu não me engano. É. Quer dizer, é daqui do mais básico até o fim do universo. É tudo, né, cara? É tudo. Então, mas eles lançaram o primeiro disco da Lama ao Caos e depois o Afro Ciberdelia, que meio consolidou e... Quando eles estavam bem no auge, assim, fazendo o maior sucesso, fizeram sucesso até lá fora, eles fizeram muito sucesso, inclusive na França. Que na França, na época, eu não sei como é hoje, tinha uma cena eletrônica muito forte, rave, rolando assim, e tocava no meio da rave, Mangue Beat, bem bizarro. Caralho! Uma música que eu gosto muito do Chico Sainz Nação Zumbi é Criança de Domingo, porque embora seja simples, eu acho uma música muito bonita. Ah, eles têm uma caralhada de músicas, assim, maravilhosas, assim. Até a parada da imagem, né? Dá pra ver o misto da música dos caras na imagem dos caras, né? Porque os caras são completamente misturados. faz sentido. O que eu acho uma das paradas mais... Porque, assim, uma coisa muito feia que o brasileiro faz, muito brasileiro... Não, não, nem brasileiro que não tem cultura, não gosta de pesquisar as coisas... Fala que no Brasil não tem nada, brasileiro não sabe fazer nada, só chupa gringo. E eu acho muito bom, que nem a gente tá falando, do Rapa e do Nação agora, que é os caras conseguem pegar uma parada que é totalmente Brasil, mano. O Mangue só tem aqui, sabe? Uhum. E fazer o som dos caras, o estilo dos caras em volta de uma coisa que é nossa, valorizar um pouquinho, sabe? E o da hora do Nação... é que ele pega uma parada que é só nossa e que a gente escrotiza pra caramba, sabe? Que é o mangue. Que as músicas do Nação normalmente giram em volta disso, né? Da decadência que tá. Porque o mangue, não sei se o Giovanni deve saber, que os caras secam ele, a terra lá, e constrói prédio em cima. E foda-se, né? Estão acabando com o mangue. E isso desde os anos 90, né? E aí o Nação, ele pega e fala, ô, calma, galera, isso aqui é Brasil, vamos preservar o que é nosso, vamos fazer uma coisa nossa, sabe? E eu acho isso muito da hora, valorizar um pouquinho, mano. O brasileiro às vezes esquece, tem coisa boa aqui, exatamente, sabe? Bem falado. Não, o cara fala que aqui no Brasil não tem musicalidade, não sabe nada de música. O cara é um retardado. Ele tá muito informado. Você pega um músico como o John Zorn, que pra mim é um dos maiores músicos da história, lançar esse ano um disco de forró. Olha aí. Porra, cara. É pra explodir a mente, cara. É foda. E, tipo, no Brasil tem tanta música, eu fico pasma. Tá cheio de gente no Brasil que acha que aqui não tem música boa. Eu não entendo, cara. Eu fico meio... Puta, sei lá. É foda. Porque a galera... Como o próprio ritmo vem de fora, né? A galera fica meio buscando lá o que a gente tem aqui, mano. Exato. O ritmo veio de fora, mas tem aqui, caralho. Ele veio de fora. E aqui ele se transformou em uma coisa que lá fora não tem. Então você tem uma coisa aqui inédita. O que você tem lá fora, você tem aqui dentro. Mas o que você tem aqui dentro, você não tem lá fora. Sim. Ó. Nossa, que profundo isso, hein? Agora. Mas é verdade, cara. O Nação, pra mim, é show de bola. É pegar uma parada. Você pega o Recife, né? Aqui, toda aquela região do Nordeste e tal. É assim, borbulha cultura, né? Muito, bem falado. Aqui, nesse cast, a gente tá falando de rock. Mas se você for pegar outras coisas, pelo amor de Deus, cara, dá 50 casts só de cultura do Nordeste, daquela parte do Recife e etc. Aí e tal. E aí você pega um ritmo assim, né? E outra coisa que o brasileiro faz que é mais feio ainda, não só zoar o Brasil, mas achar que o povo do Nordeste, sei lá, não tem cultura ou qualquer coisa do tipo. Uhum. Cara, você está redondamente enganado, porque tudo que a gente tem, a maioria das coisas que a gente tem de bom veio de lá, né? Verdade. Uhum. Agora vocês esqueçam tudo isso que a gente falou, porque a gente vai entrar na década de 2000. Não, cara, vocês estão sendo muito injustos com 2000, tem muita coisa boa. Não, mas olha bem, os anos 2000, eles começam já em 2001, o Herbert Viana e o Marcelo Yuca ficaram paraplégicos, a Cássia Eller morreu e o Marcelo Fromm do Titãs morreu. Já era um presságio do que rock, iria, né? Pela frente. Acabou rock. E aí tem anos 90, né, e chega a onda skatista da praia, Santos, e aí, cara, você tem Charlie Brown, que como o Branco aqui no backstage falou, que ele foi um dos últimos, o último quase, né, ícone do rock, assim, do Brasil, né. O cara foi. Queira ou não queira, né? É. Não, sim. Cara, gostando ou não você, cara, o Charlie Brown fez sim parte da história do rock do Brasil. Sim, e foi marcante, com certeza. E aí, o que eu acho legal, assim, do Charlie Brown é que ele vem. Esquece tudo o que a gente falou de crítica social e política, não sei o quê. Ele era toda a musiquinha de você ouvir na praia, ouvir. Pôs seu skate no pé e já era, né? É verdade. Mas ele começa com uma pegada também, o Charlie Brown aí, Chorão, somente, né? Uma pegada mais romântica que me agrada muito, cara. As músicas românticas do Charlie Brown são animais, cara. Puta que pariu. Até uma pegada mais tranquila, né? Aquela... pra pegar a mina, né? Então, tá em Santos, tá na praia, tem que, né, chegar. Aquela música, ele tinha aquela pegada meio descompromissada, né? Tipo, nós tocamos rock, tem um vocal um pouco rap, nada mais, né? Não, Não tinha aquela. Não, falava um pouco de coisa social aqui ou ali, mas era leve, né? Era uma coisa bem leve, assim. É, Charlie Brown. Bem digerível, né? É, era isso. Charlie Brown é isso que vocês viram. Ponto final. Não tem nada pra abstrair, não. Não, e assim, tem uma coisa que até, se você pegar nos Estados Unidos mesmo, né, o Charlie Brown é meio que como aquelas bandas da Califórnia, né, tipo Red Hot e tal, é uma pegada mais leve, não tá pra criticar e tal, né. É verdade. É, às vezes até critica, mas... Tipo... Sim, mas é, mas não é o foco, né, é, assim. Então. É só uma revoltinha ali, assim, é. Tal coisa. O Charlie Brown criticava muito mais no show, com o microfone na mão, do que cantando pra frente disso. Nossa, cara, puta... Eu falava muita merda. Nossa, eu fui em dois shows do Charlie Brown na minha vida. Uhum. E, mano do céu, teve um que eu fui, que foi... É, eles estavam abrindo pro Linkin Park, né? Aí, cara, pô, show de abertura, os caras não tinham muito tempo... Pra tocar ali, né? Porque eles estavam abrindo pro Linkin Park, eles iam tocar meia dúzia de musiquinho pronto. E aí, cara, esse cara pegou o microfone e, meu Deus do céu, 40 minutos, ou só falando, eles devem ter tocado 3 músicas, velho. E falava, e falava. E aí, respeitem as meninas, e no show, e aí eu quero mais. Pô, tinha um amigo meu nesse show, ele falou que foi muito louco. Não, foi louco, mas, mano... Foi louco. Ele achou, ele achou melhor que o do Linkin Park, inclusive. Porra, calma. Não, mas ele é loucão, cara, ele xingava, ele puxava couro, tipo, ei, fulano, vai tomar no cu, tipo, de 15 mil pessoas tipo, falando isso. O Tinho, Tinho, com cheira demais, dos jogos do Rock in Rio também. É, falava bom. Ei, e Sarney. Deu porrada no Marcelo Camelo, não foi? Ai, meu Deus. É, muito bom. Não podia passar pra frente sem citar o Champignon, né, cara? Ah, verdade, verdade. Cara, que música. Que mistério, pode, né? Não, mas... e que mistério. Ele, o Chorão se mata... E aí, tantos dias depois dele se mata, cara, que doideira, eu fiquei mó brisadona na época. Hein? Mas, porra, ele era. Eu fiquei meio bolado também, verdade. Ele era um dos baixistas mais incríveis que eu já vi na minha vida, cara. Ele era muito bom mesmo. Eu falava que ele tinha feito. Não, os músicos do Charlie Brown tocavam muito. Sim. O baterista eu achava. Eu acho só ele o Chorão que era ruim mesmo. Não, mas ele faz. Ah, não, é, ele foi. Gente, calma. Só que ele era um bom. Ele era um bom frontman. Ele era um bom show, pra falar a verdade. Eu tô zoando, gente. Ó, calma. Eu tô zoando igual o Chorão. Daqui a pouco vai vir um e-mail aí. Manda e-mails aí falando da Grok que eu deixo. É. Então. Respeita a morte do mestre. Calma, galera. A gente chega nos anos 2000 aqui, onde surgiram uma leva de bandas fazendo coisas totalmente novas, né? Até estilos novos aí, com essa coisa dos emocore, né, cara? Que depois virou colorido e virou uma loucura. Emocore, né? Veio também a clássica Peach, né, cara? Que eu gosto. Eu gosto bastante da Peach. Eu respeito. Eu gosto mais da Peach pela atitude do rock and roll. Exato. Ela tem atitude. Eu gosto mais dela do que das músicas. Sim. Todo mundo aqui. A música dela é bem honesta, assim. Sei lá, acho que se eu tivesse 13 anos, eu acharia muito louco. Nossa, sim. Que mancada, velho. Porque eu falei que gosto. Mas eu gosto também, eu acho fantástico. Eu gostava quando eu tinha 13 anos. E eu acho assim, só uma coisa, é que essa coisa do que o Fabinho falou da atitude dela, né, cara, a gente viu aí no ano passado, só porque, e assim, eu acho que como a gente tá ficando bosta, sabe, porque nos anos 80, meu, todo mundo tinha atitude, ia lá, falava e tal, e era uma coisa normal, aí hoje em dia porque a Pete dá uma resposta atravessada pro moleque no programa e isso viraliza, sabe. A gente tá muito babaca, sabe? É. Muito babaca. Ah, mas eu adorei. Ela deu uma paulada na Anitta esses dias lá também, que eu achei... Sim, que... a Anitta foi perfeita. Foi acho que a Anitta falou um bagulho tipo, ah, legou abuso da mina porque ela fica descendo até o chão lá, sem calcinha. Ela vai cacar roupa com a falou, e aí, mano, ela pode ir pelada que o cara não tem o direito de falar isso. Aí, uau, que ele dá um... Ah, a Pitty é foda, a Pitty é diva, ela pode dela, falar tudo. Eu também gosto dela, mas eu não conheço a música dela no meu iPod. Assim, não, é, exatamente, dela. É só isso, mas eu gosto bastante iPod dela. Porque eu não tenho um iPod, né? É um modo de dizer. A gente tem aqui bandas que são muito semelhantes, né, cara? Como ficou CPM, muito padronizado, né? É, cara, o CPM e o Detonado é muito parecido, né, meu? Eu não sei o que, assim, qual a música que é de quem. Não consegue. Eu também não sei. Não, vendo dá porque o cara do Detonado tem tatuagem. Só. Alguém tem uma tatuagem de um olho egípcio no pescoço, só sei disso. É o MC Guimê. Então, vou falar um pouco do Los Hermanos, que misturam um rock, indie rock, com elementos de MPB. Eu acho legal, assim, embora sofra um pouco do mesmo mal do Legião Urbana, de ser um pouco hipervalorizada demais e que os fãs são muito chatos. Mas é uma banda bem legal, cara. Tem umas músicas muito boas, já vi, já fui em vários shows assim e tal. Ana Júlia? Você não dormiu? Que bancada. Não, mas assim, realmente, eu não gosto muito, mas é aquela coisa, é realmente importante, né? Marcou, com certeza. Cara, foi o grande destaque, eu acho. Né? Se você parar pra pensar, até essas bandas que são extremamente semelhantes, como o CP22, o Detonautas, foram importantes de uma certa maneira. Não, claro, claro. Esse tipo de banda, eles... Malhação, tá bom. Uhum. Sim, exato. Tipo, eles se não fosse eles, não tinha trilha sonora na Malhação, isso é verdade. Não, mas é porque esse tipo de banda apresenta... E olha só o que eu vou falar agora, não me entendo errado. Os coloridos, como NX0, Fresno, Restart... O NX0 não é colorido, nem Fresno. Eles são pretos, eles são emo-core, eles são pretos. Cine Restart que é colorido. Então, o Zemo. Olha, só deixa eu abrir um parênteses. E a Grok defendendo o gênero aqui. Não, cara, não são não, coloridas! Não são! Eu não gosto, eu não escuto NX Zero nem Fresno. Mas eu acho que as pessoas são muito injustas. Porque põe os caras tudo no mesmo saco, mas você pega. NX Zero vai lançar um álbum aí agora. E aí, sei lá, eu fico sabendo, gente. Puta, vamos zoar pra caralho, foda-se. Eles fizeram, vai lançar um álbum aí agora. E se você pegar o álbum de quando os caras começou, era mais eminho, não sei o que, os caras eram moleque, tava começando. E hoje em dia, musicalmente falando, eu ainda não gosto, não escuto. Meu irmão escuta. Mas aí, os caras musicalmente falam, meu, eles evoluíram muito, meu. Sim, os eles amadureceram, né? É, não é, pô, Cine Restart eu não vou defender, não é uma sim, bosta. Sim, não, mas eu não tô nem falando. Não, isso é verdade. Eu não tô nem falando. O que eles fizeram, ele foi bem elogiado. Não, mas tipo, bem elogiado mesmo. Eu não tô nem falando se é bom ou ruim, tá ligado? Eu tô juntando tudo pra falar de uma palavra só. Porque junta tudo, sei lá, eu acho meio injusto juntar Fresno e NX0, que são os caras, assim, mais concretos, sei lá. Hoje, eles são concretos. Ah, mas cara, eles mas eram, eles entendeu? Nunca eles foram tão merdas quanto o Restart Cine, nunca foram. Mas aí o merda é gosto, né? Porque os caras venderam pra caralho, e os caras pararam, então pode ser que o NX0, quanto tempo de banda tem? Uns 10 anos já? Assim, tem. Pode ser que o Restart com 10 anos mudasse completamente a musicalidade, o estilo. E vira black metal, por exemplo. Pode mudar, é uma diferença. Eles faziam pra ganhar dinheiro. Eu aposto que os moleques tocando na garagem devem ser muito melhor que. Sim, cara. Mas, tipo, esses caras, vamos separar aqui pra Grok não ficar nervoso. Preto e branco, que é NX0, Fresno, Forfun, Strike, que o Areira colocou na pauta muito bem aqui. E os coloridos, né? Restart, Cine e derivados. Mesmo essa galera, que é menos escutada por nós, que somos mais velhos, que gostamos de outro tipo de coisa, eles são importantes pra caralho. Porque essa galera apresenta o rock pras novas gerações, mano. Isso é verdade. Então, por exemplo, o moleque ele nunca ouviu rock na vida, só que ele curte lá um... Sei, sei, sei, não vai voltar. Tá ligado? E aí ele escuta esse tipo de música que a gente não gosta, né? E ele começa a se interessar por rock. Montagens compra... do Febrini com cabelo de emo. Por favor, já. Por favor. Febrini colorido. Caralho, do nada. Parecia jogando banho de gude, né? Que o cara tem que falar um bagulho rápido. Aí o moleque, opa, montagem do Febrini. Mas, cara, isso é importante porque o moleque ele começa a ouvir esse tipo de banda e ele pode, tipo, expandir, tá ligado? O gosto e o interesse musical dele pra outras bandas. Até porque... Quando ele vê entrevista do carinha do Restart, do carinha do Cine falando lá na MTV, aí a menininha pergunta assim, ai, o que que vocês ouvem? O que que vocês gostam de ouvir? Aí eles falam assim, ai, a gente gosta muito de Guns N' Roses. Eles sempre falam, a gente gosta muito de Guns N' Roses, a gente gosta de AC/DC, a gente... Aí o bestinha que tá lá curtindo o Restart, ele vai falar assim, ué, eu quero saber o que, que o carinha do Restart ouve. O que, que é isso que ele falou? O que, que é AC/DC? O que, que é isso aí? Uhum. Aí ele procura na internet e vai ouvir, sabe? Acaba sendo uma porta de entrada pra ele conhecer coisa melhor. É. Acaba servindo de certa forma, né? E por esse lado, acaba sendo importante esse tipo de banda. Exato, não, cara. Porque isso aconteceu comigo mesmo. Eu ouvia. Restart? Não, na verdade, eu comecei a ouvir Cartola, Noel Rosa, e depois disso eu descobri molejo, entendeu? Então, foram dos menores. Olha isso, ele tá falando. Que Cartola. Que molejo. Eu nunca vi evolução fazer tanto sentido assim, cara. Ai, meu Deus. Pode acabar esse cast por mim. Também. Pois dessa aí. Alguém todo mundo é roqueiro até coisa? O momento que toca molejo. É. Eu tenho a coragem de perguntar se alguém quer falar mais alguma coisa. Nenhum de nós, né? Eu queria dar um outro adendo aqui. Ah, eu vou sair com uma emo revoltada do que mas eu queria dar outro adendo que nos anos 2000, acho que o foda, assim. Porque se você quiser procurar mesmo, hoje em dia tem muita banda boa tocando, velho. Muita banda boa mesmo, tipo, os caras foda, rock and roll, da hora. Tipo, bom mesmo. Só que o problema é que eles ficam no behind the scenes, assim. Porque você pegava nos 80, nos 90, os caras foda faziam sucesso, faziam show e era famoso, não sei o quê. Hoje em dia, os caras bons não fazem tanto sucesso quanto as porcaria. É, sabe? Porque não tem muita visibilidade. Você vê o Matanza, por exemplo. Matanza, ninguém liga pra banda, cara. Você não vê a Globo chamando os caras pra todo programa. Exato. Pra brincadeira de palco, não sei o que. Não chama. Não chama. Banda bem legal, divertida, né? Sim. Descompromissada, né? Acho tem uma banda que ela é meio... Bem divertida de ouvir. Você ouve pra dar risada, né? Tem uma banda que ela é meio underground, assim, tá ligado? Mas eu acho divertido. Que é o Veras Virgens. Sim, sim. É uma banda boa. Engraçado e, putz, é uma banda que ninguém dá oportunidade, ninguém dá chance nenhuma dos caras falarem. É, e tem muita outra coisa que tá acontecendo que eu acho triste também, é que muitas das bandas boas de hoje em dia não tá tocando aqui no Brasil, porque só tá tocando fora. Porque o cara começa a fazer aqui, vê que só toma na cara, ninguém ouve a música dele, não vai pra programa de TV nenhum, não vai, no máximo vai... pra uns canais assim, tipo, programa de TV eu falo, o cara não tá tocando nos grandes, sabe? Não, ninguém dá voz pros caras, ele fala, quer saber? Nossa música é foda pra caramba, eu vou é onde me escutam e vai fazer show na gringa, faz sucesso lá. Cara, isso é muito triste. Pega banda assim, sei lá, não sei se vocês conhecem, tem Black Drum Chokes, tem The Hellbenders, umas meu, Uberaba faz. Tem banda de rock pra caramba. Só que os caras, meu, vê que aqui não vai dar nada, canta em inglês, vai pra fora, fica rico e fechou lá, pronto. Exato. Cara. Até a gente não falou do Sepultura aqui, né? A gente vai falar no Mais ACC aí, acompanha a semana, o Mais ACC vai trazer um debate aí sobre gosto musical, banda ruim, vai, o bicho vai pegar. Mas tipo, esse bagulho que a Grock falou, tem aqueles caras, o Edson e o Hudson, né? Uhum. Um desses caras, eu não lembro qual, o mais magrinho lá, eu não sei se é o Edson ou se é o Hudson. O guitarrista. Ele é um roqueiro foda. Sim. E ele gravou um CD de rock monstruoso com os caras do Sepultura. Pois é. E é muito louco, só que aí é aquele negócio que o Grock falou. O cara não tem espaço aqui no Brasil. Então o que ele faz? Ele vai tocar sertanejo pra ganhar dinheiro, entendeu? É. Porque ele fala, porra, eu sou músico, eu quero fazer música. Tem a música que eu gosto e tem a música que eu compreendo, que eu entendo. É que o cara não tem oportunidade, aparece um freelance pra ele tocar num grupo de sertanejo aí ou qualquer outra coisa, e vai tocar porque é emprego, o cara precisa pagar a conta, exatamente, né? Exatamente. É. Então, meu amigo meu, ele curte black metal pra caramba, curte vários estilos, tava tocando percussão num grupo sertanejo. Sim, cara. Normal. Se vocês nunca ouviram esse álbum de Sepultura com esse maluco aí, escuta pra vocês verem, cara, é muito foda. Esse cara toca uma guitarra de um jeito. Me lembra muito o Slash, tá ligado? É uma mistura de Slash com o Zakk Wylde. Ele tem um álbum dele que é só instrumental. Ele tocando com uma banda aí, e aí o foco é na guitarra dele, né? E tal. Mas a banda dele que tá por trás também. Procura, acho que é o Hudson. E aí, eu acho, gente. Procura. É o Cracudo. É o Cracudo. Restart com S. Hudson. Tá... Não. É. E aí, o cara, ele tem um álbum solo e tal. Meu, super rock and roll. Fala. Rapidinho. Outra coisa que eu ia falar também, que pra mim, o que eu tô ouvindo de música nacional e o que eu acho, assim, tá foda hoje em dia, que tá muito bom, é Vivendo do Ócio e Vespas Mandarinas. Eu gosto pra caramba. E o foda é que pra algumas pessoas, eu acabei de falar grego aqui. Não, Vivendo do Ócio é uma banda legal, conheço pouco. Você, por exemplo, Vivendo do Ócio já é, sei lá, mais famoso, assim. Só que mesmo assim, mesmo sendo, entre aspas, aí, famoso, os caras não conseguem o destaque. Acho que uma das merdas também é que não faz tanto sucesso porque tem coisa demais, né? Com a mídia e blá blá blá, as coisas estão muito mais acessíveis. Então tem tanta banda que eu acho que nem todo mundo consegue o seu lugar especial ao sol, né? Porque é muita gente, sei lá. Então, uma das paradas fodas, assim, é que as pessoas acham que hoje em dia só tem música merda, porque quem consegue o holofote mais foda, assim, são as músicas merda, né? E muita coisa boa fica meio que na sombra ou na penumbra, né? É, mas tipo, mesmo a música merda é importante, porque é aquele negócio que a gente foi falando da evolução, né? Então a música merda de hoje vai influenciar músicas boas amanhã, ou vai até ela mesma amadurecer, né, cara? Mudar e se tornar uma coisa melhor aí. É, mas tipo, imagina que louco seria se estivesse tocando Vivendo do Ócio, Vespas Mandarinas, em vez de, sei lá, cara, da Anitta. É, mas só uma coisa aí, o Febrino falou que a gente não falou de Sepultura, mas, pô, a gente falou de Cassaeli, Chorão, Cazuza, Renato Russo, que mais teve nesse sketch foi Sepultura. Eu falar, e a saída agora é me convencer que ao teu lado não iria mais ter motivos ou razões pra tentar continuar a viver. Ô Febrinho, se for aprofundar um pouco, até o sarcófago tem uma puta importância no metal. É, muitos dos clichês do black metal foram feitos no primeiro disco Sarcófago, cara. Então aí, cara, é uma discussão muito profunda. Uhum. Além do que, quando tinha sarcófago, tinha um monte de metal em volta, porque era pro faraó voltar, né? Ouro, pá, rapaz, já que não, nem começou. nem começou. Tá gravando já, viu? Só com minhas maiores três quartos. Rezando baixo pelos cantos do seu mamãe.